Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre, todo Jovem Nerd, onde vinha o final? Aqui é o Tucano e do cu! Tirei a corrente do cu, disse o Rei da Noite, na entrevista coletiva nessa quinta-feira. Boa noite, boa tarde, quiçá, boa madrugada, bípedes. O final que eu tinha dito que ia ser foi mais ou menos o que eu disse, embora não tenha sido. Foi o meu. Cagada, o meu tava próximo ali, não faz sentido, não vem o caso, detalhes. Fala galera, aqui é o JP, tô aqui multitasking pra gravar esse programa, vamos lá. Eu gosto da empolgação, né? Você vê que é uma parada que escorre pelo... Falando e escrevendo ao mesmo tempo, vamos lá. Que é Azaghal e Game of Thrones. Outro, eu é empolgação. Ah, aonde você viu a empolgação minha já na vida? Exato, né? Aí tá achando estranho. É. Aqui é Azaghal me empolgando pro Sr. K. Yay! Calma, não se empolga muito não, pô. Muito bem, nerds, estamos empolgados com essa sétima temporada de Game of Thrones. Estamos? Sei não. Isso que eu vou, vamos questionar isso. A que acabou agora foi a sétima ou a sexta, só pra eu saber. Foi a sétima. Ah, tá. Vamos discutir tudo com spoilers logo depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas ao Nerdcast! Vamos! Zagal, hoje é a primeira sexta-feira do mês, olha aí, dia 1º de setembro, e temos Nerdtech na sua timeline, rapaz, comemorando o dia do programador, que vem aí dia 13 de setembro, e por causa disso, nós trouxemos vários programadores para fazer meio que uma profissão programador 3.0, Zagal, já fazia 2 anos que a gente não falava de programadores. Tivemos Guilherme Camilo neste Nerdtech. Oh, olha, veja você. Diretamente de Amsterdã. Falando sobre a maldição que ele criou no booking, daquele desespero de dizer que você está quase perdendo, tem tantas pessoas olhando o quarto e você perdeu, você quase conseguiu. É culpa dele. Mas a gente vai falar sobre a carreira de programador, como eu trabalho com os designers, também o que estudar para quem tá começando, o que tá bombando no mercado, quais são os diversos caminhos que essa carreira pode proporcionar. Vamos falar de front-end, de back-end, de full-stack, um monte de informação maneira, principalmente para quem tá começando na carreira. Não se esqueça, a Alura tem cursos em diversas áreas de tecnologia, sendo que eles começaram por programação. Então, dezenas de cursos são de desenvolvimento móvel, desenvolvimento web, inteligência artificial, boas práticas, automação e na sua linguagem preferida, JavaScript, .NET, Java, Python, PHP e muito mais, rapaz. Tá interessado em ter acesso a todos esses cursos ao mesmo tempo na Alura? Somente nesse mês do programador, você tem R$256 de desconto, Azaghal. No plano Premium Plus da Alura. Basta acessar aqui, ó, alura.com.br/promoção/dia do programador. Então vai lá, tem link no post pra facilitar a tua vida. De quebra você leva 10 stickers de programação. Vai lá, escuta o Nerdcast, tá muito maneiro. Tá aí já na sua timeline, é só baixar e escutar agora. E aproveite a promoção do Dia do Programador da Alura. E agora temos mais lançamentos da Nerd Store. Olha só que dia especial. Chegou a camiseta Cthulhu Blackout Edition. Ó. Oh. Caraca, que camiseta irada. É uma camiseta baseada na estátua de Jade do Cthulhu, que é descrita no conto original de H.P. Lovecraft. E... claro, ela brilha no escuro. Olha o diferencial. O Cthulhu brilha no escuro. Cara, que camiseta maravilhosa. Você tá vendo aí no seu aplicativo. Que estampa espetacular. Edição exclusiva Nerd Store. Não tem lugar nenhum. E limitadíssima, como a gente sempre fala. Então você quer o seu Cthulhu brilhando no escuro? Link no post agora pra você levar a sua Cthulhu Blackout Edition. Vá lá, rapaz. Só na Nerd Store. A maior loja nerd do Brasil. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 16 minutos e 30 dracares. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e lembrar que tem pedido de doação de sangue para Sara Vitória de Oliveira e Souza. Lembre-se, é muito urgente. Clique aí depois para você saber mais informações e poder doar diretamente para ela. E agradecer ao 56º Grupo Escoteiro do Cruzeiro do Sul, Jonathan Mesquita, Gabriel Godert, Everton José, Everton Gonçalves, Alves, Rafael Rowe, Guilherme Penasso e João Emanuel dos Santos. Muito obrigado, galera, por doar sangue e salvar vidas. Todos esses são escoteiros ou eles são além do grupo? Não, além dos escoteiros. Além desse pessoal e do grupo de escoteiros, temos a galera que doou cabelos no Scalpo Solidário, a fim de ajudar quem precisa de cabelos para se recuperar. Temos o Rafael Stavaringo, a Brenda Muniz, o Caio Rodrigues, Gabriel Natigal e a Bruna Leite. Muito obrigado. Valeu, galera. Arte dos fãs. Olha só, contos sobrenaturais com Diogo Braga por Thiago Luz. Muito bom. Também tem o Didi Constantini pelo Luan Costa dos Reis. Excelente. O Bar dos Caminhoneiros por David Leite. Muito bom, com a Azaghal e todos os caminhoneiros clássicos. E também o Só Quebre o Vidro em Caso de Espíritos pelo Jefferson Lemos. A galera adorou a pistola espiritual. Ficou maluco, né? Lucas Neves, estudante de engenharia, 21 anos, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Esse não é o meu primeiro e-mail. Olá, nerds! Quanto ao medo sobre a aparição de aliens que o Diogo comentou no último Nerdcast e com o qual o Afonso disse ficar imaginando o alien escondido, passei pelo mesmo medo quando era criança. Mas no lugar de um documentário sobre abduções, meu medo maior sobre isso foi quando eu assistia o extinto Linha Direta. Olha. Nossa, estava eu sozinho na sala com todas as luzes apagadas e me lembro de ter ocorrido algum problema fora de casa e todos haviam saído para verificar. Enquanto fiquei, eu assistindo Linha Direta sobre a Operação Prato, com todas as luzes apagadas. Durante o decorrer do programa, eu ouvia barulhos sobre a laje, mais especificamente sobre a parte da sala, e isso estava me deixando aterrorizado. E sempre que eu ficava sozinho em casa, eu sentia que os aliens iam aparecer repentinamente para me levar. E mesmo que não viesse alien algum, eu sempre ficava imaginando que eles estavam me vigiando sem que eu pudesse vê-los. Ironicamente, eu achava a ufologia interessante. Não, ironicamente não. Se você achasse desinteressante, seria irônico. Outro trauma de... Só isso, é isso? Outro trauma de infância foi estar na casa de amigos andando pelo corredor e passar em frente à porta de um quarto que estava com as luzes apagadas e eu pude ver claramente a silhueta de uma boneca no escuro e vê-la se mexer sozinha no escuro. Lembro-me de correr como se não houvesse amanhã. As histórias dele não têm conclusão, é só a história de cacá. Tá certo. Felipe Lemos, cientista forense, 30 anos. Syracuse, New York. Olha, Syracuse. Cara, é um CSI. Um CSI, cientista forense, olha aí. Olá, Jovem Nerd Azaghal. Este não é meu primeiro e-mail, já é meu terceiro. Olha aí. Bom, estou mandando este e-mail para falar sobre limpezas de cenas de crime. Olha, o cara é forense. Caraca. Perfeito, maravilhoso. No meu estágio de mestrado em Syracuse, tive a oportunidade de fazê-lo junto com uma equipe de investigação do procurador do condado de Onondaga. Lá, um dos meus colegas era dono de uma empresa local de limpeza de cenas de crime. Nossa, mãe. Que país, cara, que tem isso, esse tipo de empresa. Cara... É, eu sei, mas é dirty job, mas alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer, tá certo? Entendeu? É tão ruim quanto você pegar um cadáver e botar algodão dentro dele, maquiar, vestir. Eu sei, sim. É um trabalho terrível, mas alguém ainda tem que fazer. Ainda bem que tem gente que quer fazer isso, né? Se a pessoa pergunta à polícia ou ao investigador se eles sabem de alguma empresa que limpe o local, eles passam um livreto com o contato de todas as empresas da região que têm autorização para fazer esse tipo de limpeza. Caraca! Essas empresas, em virtude do tipo de material biológico que coletam, não só fazem limpezas de cenas de crime, mas também atuam fazendo outros tipos de limpezas indesejáveis. Não consigo imaginar o que seria mais indesejável. E que tem o risco de contaminação, como limpeza de locais embolorados. Nos Estados Unidos tem muito problema. De mofo, isso? Porque as casas são de... Na sua maioria, são aquelas casas de drywall, né? De madeira. Sim. E a parede por dentro, ela tem aquela espuma, né? Aquele, sim, aquilo pode uma espuma, uma lã de vidro, e aquilo dá um... Se pode dar um mofo fudido, e é perigosíssimo pra respiração. O cara tem que entrar de astronauta. É, tipo isso. Caraca. É tipo isso. Como sugestão pro pessoal do MRG, que querem começar a atuar nesse mercado, posso dizer pra começarem logo, já que o maior problema para o meu colega era o surgimento das franchises de limpeza de local de crime. Nossa! Cara, que país? Primeiro assim, o cara dá um negócio com várias empresas e limpa o lugar de quem? Syracuse. Aí agora tem franchise. Nossa, cara. Caraca, vai abrir uma franquia de uma empresa de limpar um lugar de crime. Cena de crime. Caraca. Aí ele termina aqui dizendo, quem sabe eles um dia, as empresas franchise de limpeza de locais de crime, também virem tema de um Nerdcast empreendedor. Olha aí. Matheus Sopa Jeremias, estudante pesquisador no Instituto Federal de Santa Catarina. 17 anos. Joinville, Santa Catarina. Caraca, Doug Houser. Olha aí. Doug Houser. Olha, esse não é meu primeiro e-mail, na verdade é o segundo. Olá, Alex André e Azaghal Anão. Ao escutar o último Nerdcast, quem tem Nerdcast tem medo ou não, parte 2. Na parte onde vocês falam sobre o medo de serem observados, seja com o rosto de pessoas ou estátuas, não pude deixar de lembrar de um experimento retratado no livro super citado no Nerdologia, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Neste experimento, realizado numa cozinha de funcionários de uma universidade inglesa, onde os membros pagavam café que se servia em uma caixa de honestidade. Ou seja, pagavam quanto achavam que deviam e foi colocado um cartaz com uma imagem acima de uma lista que sugeria os preços. Cada semana eles mudavam o que apareceu no cartaz. Ora uma imagem de flores, ora uma imagem de olhos que fitavam a pessoa que estava se servindo. Basicamente, o que se constatou foi que, nas semanas onde era mostrado flores, as pessoas pagavam menos do que comparado quando eram mostrados olhos, como pode ser visto no gráfico presente no livro. Isso acontece por causa de um efeito chamado priming, que é explicado no livro. Mas, de forma resumida, apenas a sensação de estar sendo observado causava um desconforto na pessoa que inconscientemente acabava pagando mais. Ou seja, esse desconforto de olhos não é algo anormal, mas é presente em todos nós de forma inconsciente. Muito bom. Espero que esse e-mail tenha chegado a mais pessoas a ler esse excelente livro e que tenha sido uma curiosidade interessante. Muito bom. Muito foi obrigado, Doug Houser. Doutor Doug Houser. Karina Bero, 30 anos. Sou bancária. Curitiba, Paraná. Olha aí, da nossa terra. Nossa terra por opção. Ouvindo o Nerdcast 582... Ah, não é meu primeiro e-mail. Tá aqui. Boa. Ouvindo o Nerdcast 582, quem tem Nerdcast tem medo, lembrei de muitos dos meus medos como fantasmas, alienígenas e o chupacabra. Caraca! Além do abominável Homem das Neves, graças ao Chapolin. Contudo, gostaria de compartilhar com vocês a história de um evento curioso ou aterrorizante, dependendo do ponto de vista, que aconteceu comigo há alguns anos. Assisti a uma reportagem que falava sobre as 13 almas de Joelma, que é como ficaram conhecidas as pessoas que morreram no elevador do referido edifício ao tentar fugir do incêndio de 1974. Caraca. Esse incêndio muita gente já não conhece mais, porque, né? Foi muito famoso. Mas ele foi um mega desastre, né? Sim. Sei lá, entrou no top 10 de incêndios do Brasil, eu já vi. Caraca. Quando teve alguma grande catástrofe aí, eles sempre trazem o Joelma. O Joel. Na manhã do dia seguinte, que ela viu o programa, indo para o trabalho, o elevador do meu prédio parou alguns segundos depois de iniciar sua descida. Ó, o cagaço. É um cagaço real. Como as portas não abriram e o visor não mostrava em qual andar havia parado, eu, que estava sozinha e nunca havia passado por uma experiência dessas, interfonei para a portaria para saber como proceder. O porteiro então me disse que o elevador havia parado no 13º andar. Ó. E que ele poderia tentar resetar o elevador desligando e ligando. Desligue e liga. liga. Caralho, desliga e liga o elevador. Eu, que sou muito cagona, tentei manter a calma e disse a ele que poderia fazer o que achasse necessário. Uhum. Meio que o porteiro, por mais esforçado que seja, não é um técnico de segurança, mas... Então, o porteiro alertou que, ao desligar o elevador, todas as luzes se apagariam, mas retornariam logo em seguida. Lembrei imediatamente que no domingo anterior, Silvio Santos havia divulgado uma pegadinha da menina fantasma no elevador e meu nível de cagaço subiu. Mesmo assim, aceitei a sugestão do porteiro, que não queria subir 12 andares, 13 andares pra abrir a porta do elevador pra ela. O porteiro resetou o elevador, ela ficou alguns segundos no escuro, e ela disse que pareceu muito mais do que isso. Breu total, sozinha, dentro de uma caixa de metal parada, suspensa no ar, no 13º andar. Olha aí. Felizmente, quando o elevador religou, as luzes voltaram e o mesmo começou a descer normalmente, mas confesso que só abri os olhos quando cheguei no térreo e ouvi a porta abrir, com medo que tivesse aparecido um ET encosto ou a menina fantasma do Silvio Santos ao meu lado. PS. Sorte que eu não havia ouvido nenhuma história sobre o poço do elevador antes desse evento, pois não teria coragem de abrir os olhos nem quando o elevador chegou no chão. Olha aí. Parabéns pelo trabalho. Vale lembrar que na semana de publicação do Nerdcast 582... Caraca, teve um acidente. Aconteceram dois casos de acidente com o elevador, cara. A gente gravou o programa uma semana antes. É, foi assim. E na semana que, enquanto o Léo editava o programa, primeiro veio um caso de uma mulher que foi cortada ao meio. Caraca, não, cara. Num hospital. Não, caraca. E o outro cara que foi esmagado pelo elevador, cara, de manutenção. Tava no poço. E o elevador veio. O Diogo Braga, meu Deus, esse programa nem foi publicado e já tá matando gente. É, caraca. Sinistro, cara. Sinistro. Gente, não pulem do elevador quando o elevador estiver entre andares, pelo amor de Deus. É muito perigoso. Nem no poço. Não, muito bem. Lembrar aqui, quem lê os livros? Só pra... Que livros? Que livro? Já passaram dos livros, agora tudo... Caralho, velho, pra quê? Eu sei que já passou, mas a questão é que tem coisas que às vezes estão nos livros ainda. Eu lembro, sim. Mas o último livro que ela lançou quase 10 anos, tu acha que eu lembro de alguma coisa, porra? Mas vamos lá. 7ª temporada começou bem pra caralho. Sim. Com a Arya. A 6ª terminou bem, né? Sim. E a 7ª começou muito bem com a Arya de... A gente viu, inclusive, na casa do JP. Foi mesmo. Olha aí. Que bonito. De passagem por Orlando, rapidamente indo pra Comic Con. Mandou um tag dizendo se eu ia ver, eu falei, caraca, eu tenho que ligar a HBO. Não, foi, começou com aquele banquete, cara, que foi lindo demais, né? A área tá demais. Tá entregando a promessa, né? Dois pés no peito. Tapa na cara que a cara sai voando, né? É. Teve bastante gente que reclamou desse primeiro capítulo. Sério? É, dizendo que foi muito paradão. Vamos combinar que teve gente reclamando de todos. É, pois é, mas eu acho que... A gente tem dragão undead. E nego tá reclamando. Mas acho que nego espera que cada episódio seja uma decisão de campeonato, né, cara? Sim, sim. É, mas não tem como. O problema é que são pessoas que não se lembram das últimas temporadas, né? Onde só o segundo e o nono episódio é que realmente acontecem coisas. Nessa, no nono, não aconteceu porra nenhuma, né? Acabou no sétimo. Mas eu acho que as pessoas geram uma expectativa que todo episódio tem que ter uma cena de ação foda e uma puta intriga política. E uma putaria. E uma putaria. E eles não tem mais nada disso, né? No Game of Thrones. Esse ano teve pouca putaria, não, né? Não, mas até teve, né? Não, teve lá o... No último capítulo teve bunda do Jon Snow. Você vai trazer para cá a situação da bunda do Jon Snow, é isso, Tucano? Eu ia falar daquela menina lá que ficou pelada com 100 pau e você está me trazendo a bunda do Jon Snow, é isso? Essa vai ser a tônica da nossa conversa. É putaria, a gente pode falar disso, pode falar dos homens sem pinto. Não, ali não foi putaria, foi amorzinho, né? Não foi. Foi amor. Foi posição do missionário. Nada menos putaria que isso. O que chegou mais perto de ser considerado no tom do Game of Thrones foi aquela zaração da pirata com a mulher lá do sul. É verdade, verdade, verdade. É porque, né, fora isso, teve realmente a menina lá com o moço que ficou esfregando o umbigo nela. Que só, né, só, ele tava esfregando o umbigo, amigo. Não tinha mais nada pra esfregar ali. E agora é a bunda do Jon Snow, que o Tucano... Né, a gente não sabe se o nego não fez um... Não fez um... Não fez um pau de ouro pra ele lá, que nem a mão do... Nossa, a mão do Jaime, cara. Teve uma cena, não rolou, não teve nada, tal, não sei o quê, mas teve uma putaria verbal, digamos assim, que é o Euron, vida louca, perguntando pro Jaime se ela gostava de Phil Tepper. Sim, é. Rola uma dedada? Ele troca de mão, né? Tem que trocar de mão. Mas nada se compara, né? Tem uma caixinha com várias mãos. A mão que a mão faz um Playmobil assim, tem um veludinho dentro, a parte de dentro da palma, e com veludo. Ou então até mão nenhuma, né? Sei lá, olha aí. Caralho! Aí, saiu! Aí, foi, acabou, né, Edcast? Aí foi pra Grécia. Aí nem o Marte, mano. Voltando aqui, sei lá, quarta ou terceira temporada, que apareceu o bordel lá do Mindinho a cada momento, né? Ah, nós temos aqui, temos que matar alguém. Aí corta a cena, bordel do Mindinho. Bordel do Mindinho. Era. Ah, agora nós temos um problema que está chovendo molhado no norte. Corta a cena, bordel do Mindinho, nego fudendo. Olha, mas talvez tenham dragões lá no mar de areia, bordel do Mindinho, nego fudendo. Quer dizer, teve cena do Mindinho dando aula de puta pra puta. Verdade. É. Eu acho mais maneiro que a série vá direto ao que interessa hoje em dia. Pois tempo do Game of Thrones raiz, né? Não é, cara. Ah, eu acho mais maneiro assim, como tá agora. Não precisa. Game of Thrones, que você não podia ver com a família na sala. Não podia, né? Ficava incomodada, né? Quando alguém chegava assim, perto da televisão. Exatamente. Tinha que ver escondido, era um segredo. Era. A primeira temporada, primeiro episódio, é irmão com irmã. Exatamente. A irmã de quatro e o irmão... criança da torre. Pois é, com boyer criança. Né, para... com criança, né? Na janela tava escrito, proibido para nós de 18, e ele ali escondidinho, né? Deixa eu ver essa porra. Agora, pra cena ficar mais agressiva, a Cersei tinha que levantar com a cara cheia de terra. Aí ia ser fantástico. Que isso. Mas que inferno, né, cara? Caralho. É que Game of Thrones realmente era uma agressividade do caralho. Agora tá tudo fofinho, agora tem dragão que voa. Agora tá... Olha só, no último episódio, não sei se a gente já vai falar do último episódio, mas eu acho. Não, pô, quem não viu agora, essa altura do campeonato não, tá agora, errado. Agora, né? Agora, durante o percurso do programa. Mas ali teve um momento que eu achei que ia rolar uma putaria pesada. Ué, quando o Jon Snow bate na porta ali, né? Ele não bate na porta, ele esfrega os dedos na porta, né? Na verdade, você vê que ele bateu na porta. Arranha com lascívia. E aí ela abre a porta, e aí fica o Tyrion olhando lá de fora. Eu fiquei na dúvida se ele ia entrar. Porque o Tyrion, ele tá reprimidaço. Tá. Ele era um putão. Putão da Night. Ele era transudo, né? Ele ficou com essa cara mesmo, né? Cara, que será que ele esperava ali, né? Será que ele vai entrar e falar: "Ei, família! É nós Targaryen! Vou botar essas cabeças de dragão aí pra voar, caralho!" Chegar enfiando o dedo na bunda do Jon Snow! Aí, é gol! Tô! O cara chega e dá uma pulada pra frente. Eba! Vamos ganhar, porra! É minha marionete agora, malandro! Vamos lá! Pra quem tinha curiosidade de saber como era o Nerdcast proibido, se esse Nerdcast for para o ar, era mais ou menos isso, tá ligado? Ah, cara, olha só, numa transa de tio e sobrinho, ter um anão no meio não é nada demais. Anão irmão. Próxima cena podia ser o jumentinho descendo, alguém descendo com o jumentinho. O padre, que né? Aquele, o escudeiro, o né? Ele vem com um jumentinho. Caraca, imagina se o Game of Thrones, na sétima temporada, migra mais pro estilo Sense8. Nossa Aquela senhora. Aquela cena de todo mundo junto, assim, tá ligado? O Podrick, o jumentinho. O jumentinho que trouxe o zumbi. Imagina, todo mundo junto ali. When people ask you what happened here, eu quero perguntar uma coisa do início da temporada, que é o seguinte. A Daenerys veio finalmente cumprindo a promessa com aquela armada toda, com os dragões pelo mar e tal, e foi pra Dragonstone. Sim. Onde ela nasceu. Onde ela nasceu, durante a tempestade, tararau, e é onde era a base dos Stannis. É, mas no começo do Aegon e depois é onde morava o pai do Jon Snow. Isso, mas quando a gente, durante a série, começou com os Stannis lá. Isso, é. Então, mas tipo assim, essa fortaleza, uma puta fortaleza irada, sinistra, super seguro, caralho, e não tinha ninguém, tinha placa Lugacy. Eu não vou nem dizer que, me pergunta, eu concordo com isso, mas a minha pergunta vai além. Não tinha ninguém, mas estava limpa e tinha roupa de cama, malandro. caraca, agora eu tô... Porque, pô, meu, o Fred é daqueles telespectadores que ficam esperando a narração do Fantástico. Não, porra! E aí, não, os serviçais do Ostaraki arrumaram, lavaram a roupa de cama e estenderam para sua rainha. Não, mas nessa temporada teve narração do Fantástico. Faltou o Cid Moreira falar no final, Jon Snow. Não, a invasão... A invasão teve. É. A invasão de Rochedo Casterly? Casterly foi mais Rock. Menos assim, foi mais foi, menos. Foi narrada pelo Cid Moreira. Foi, porra, foi foda. Eu falei, caralho, velho, chamaram a gente de idiota mas mesmo, mas eu achei legal como eles fizeram, né? Porque era o Tyrion falando o que ia acontecer e eles mostrando. Achei uma maneira diferente do que ter batalha o tempo inteiro. É. Yeah. Curioso. Não achei tão ruim. Eu achei pior o Bran e o Sam falando lá. Chegando à conclusão, né? Chegando à conclusão juntinhos. Aí eu sou o Corvo que tudo vê. Aí o cara, ah, então tá sabendo que o casamento foi anulado. Ele, não, isso eu não vi. O Corvo tem três olhos, mas é leitor de internet. Ele lê a manchete e tira uma conclusão. Conclusão, tá ligado? Não, olha só, isso aí eu tava conversando ontem com a Priscila, eu acho que eu cheguei a uma conclusão sobre isso. O cara fala que ele vê o que já foi, o que é e o que vai ser. Mas ele não vê mesmo tudo, cara, né? Exato, ele não é onisciente. Então para de falar que é o cara que tudo vê, cara. Mas ele lançou exatamente isso. Eu vejo tudo. Então fala, eu sou o povo que pode ver tudo desde que você me diga onde olhar. É tipo isso. Amigo, exatamente. Eu posso comprar qualquer coisa que eu quiser, desde que eu tenha dinheiro. Tudo bota um 3 dias, aí, porra, não é, né, velho? Não, mas olha só, sobre a invasão lá do Pedra do Dragão... Pedra Rachada. Eu fiquei pensando nisso, que isso eu achei meio esquisito, sabe? Porra, o inimigo tá chegando na sua praia, até o Brasil tem um forte Copacabana pra defender as praias. Né? Exato. Os caras vão jogar bomba comendo folhado da Casa Colombo, né? Que analogia é essa, né, cara? Mas é, porque tem uma padaria Colombo, né, dentro do forte Copacabana. Tem. Eu tô ligado que tem. O que não faz sentido nenhum, é verdade? É uma base militar... O forte já não tem mais uso, né, cara? É, porra. Tem canhões lá também, mas não atiram. Então, quer dizer, Game of Thrones virou Brasil, né? Tem canhão, mas não atira. Você tem uma base de guerra em frente ao mar, que seria justamente pra rechaçar os inimigos que vêm do mar, que é em frente a King's Landing. E aí, os caras simplesmente ignoram. Aí eu fiquei, caralho, caído isso, sabe? Que merda de estratégia é essa que você, além de não lutar contra o inimigo que tá invadindo sua terra, você ainda dá uma base, dá um castelo pra ele se proteger. É, isso me incomodou. A Dragonstone é longe de King's Landing. É, cara, não é. Não é nas cagarras. É nas cagarras. É? Não. King's Landing é pra dentro, cara. É mais pro oeste. Dragonstone é no leste, cara. É uma ilha no leste. Então, mas olha só. Ela é mais perto das terras do Baratheon mesmo, cara. Mas ela não é uma fortificação pra rechaçar ataques marítimos? É isso que eu tô perguntando. Ela foi o primeiro ponto de chegada dos Targaryens em Westeros, entendeu? No continente. Olha só, na parte onde tem King's Landing é tipo uma baía, uma entrada, o mar entra dentro e aí faz um C. Dragonstone é uma ilha no meio da entrada do C. Ela é a entrada da baía. Ela é o primeiro ponto de defesa. Era a primeira parada que devia estar guarnecida pelos Lannisters ali. Mas você não consegue ver do Castelo Vermelho? Você não consegue ver? Não, você não vê, mas olha só, geograficamente ela tá na entrada, ela bloqueia, por exemplo, ela faz um bloqueio naval ali. Ninguém consegue chegar de navio em King's Landing sem passar pelo Dragonstone, entendeu? Então, tipo assim, é uma posição missão militar muito, muito importante. Pra estar largada sem ninguém, sabe? É muito bizarro. A gente pode pensar aqui em respostas pra isso. Eu pensei numa resposta que é a seguinte. É muito estranho você deixar uma base militar pro inimigo. Kingsland não tem frota, cara. A frota é merda. Eles só conseguiram uma frota quando chegou o Euron. Quem tinha frota era o Stannis. Mas eles não podiam ocupar a base? Eles não podiam entrar na base e queimar ela, entendeu? Ia ser que nem argentino invadindo as Malvinas, tá ligado? A base de pedra vai queimar a porra do castelo de pedra? Vai queimar só se for a roupa de cama que tava lá, cara. Fogo vivo lá, fogo vivo, cara. Aquele fogo verde. Que maneiro, fogo vivo. Ela gastou tudo explodindo aquela porra lá, daquela igreja maluca lá, dos caras. Mas aí o que eu pensei que poderia ser uma boa justificativa é que, e que realmente eles falam isso durante a série depois, é que eles não têm efetivo. As forças então, deles são muito pequenas. Não tem frota. Como é que ia pra lá? Não, não só frota, eles não têm exército pra ocupar vários lugares ao mesmo tempo, né? Então eles estavam protegendo o rochedo, o Casterly Rock. Casterly. E estavam protegendo King's Landing, que são os, teoricamente eram até então o centro de poder dos Lannister. E o resto, foda-se, né? Foi o que eu, a justificativa que eu tive pra aceitar que a entrada de inimigo no território deles sem nada, sem luta nenhuma, né? É, realmente dá pra entender que durante a série os Lannister se tornaram uma merda. Eles conseguem grana. A manobra que eles fazem pra pegar o... Eu achei isso bem maneiro, inclusive, né? Essa parte de guerra, né? De estratégia de combate. Eu achei que foi muito bem feita, né? Você vê as estratégias do Tyrion contra as estratégias do Jaime e da Cersei. Então ele, eu vou atacar o coração dos caras. Eu vou atacar Casterly Rock e os caras já não estão mais lá. Aham. Sabe? Cada um fazendo um joguinho, é verdade. Isso foi bem legal. E tacaram o jardim de cima a pegar o dinheiro dos caras, que eram os que tinham mais grana. É, então eles têm muito dinheiro agora, sabe? Tem crédito no mercado. Não, então, passagem, eu não sei quem foi que falou isso. Fiz uma brincadeira lá dizendo que a melhor forma de tirar a Cersei do trono era usar ela de pedalada fiscal, né? Porque ela O legal é que isso não foi agora que falaram assim, os Tyrell têm dinheiro. Já algumas temporadas atrás, já estavam falando que os Lannister estavam falidos. Isso. E quem tava com grana mesmo era os Tyrell. Sim, sim. Isso acontecer agora não foi uma parada que foi pensada agora, foi construída, né? Mas aí eu pergunto, quem tem grana tem exército. Sim. Se os Tyrell é que estavam ali com mais grana de todas as regiões ali, a Olenna não tinha que ser a mais poderosa ali? Ela depende, você tem exército, então, mas se você não tem um exército bom. Você só tem um exército pago. A Olenna era boa de intriga. Ela tinha que ter um filho que fosse bom de combate. Mas quem era o cara de combate? Né? O filho era aquele idiota que tava no pequeno conselho. O pai da Margaery. Era um imbecil. Era um imbecil. Que fim teve ele? Ele morreu na explosão do septo. Morreu na explosão, é verdade. Ah. É, ela tava fodida mesmo, né? Porque ela tinha o filho, aquele idiota, e o neto punho de ferro. Quer dizer, se fudeu inteira. Neto punho de ferro? Porra. Jaime? O Loras não era neto dela? O que tem de punho de ferro? O Loras é o punho de ferro. É o mesmo dono. Caralho, nossa. Mas não é, daí você é mesmo, cara. Eu não tinha me ligado, não. Porque os dois têm uma participação tão desgraçada nas duas séries você que eles esquecem. Não, o Loras é um personagem interessante, cara. É muito melhor que o punho de ferro. Você fala de punho de ferro, a gente vai pensar que é o Jaime, cara. Não fala de punho de ferro. mas realmente, se você parar pra pensar, a Olenna tava sozinha. Todo mundo morreu, né? O filho, os netos, só sobrou a véia. E o único cara vassalo da casa Tyrell que já tinha aparecido, que era badass mesmo, é o pai do Sam. O Tarly, isso. E ele passa pro lado dos Lannister. Tá. É, realmente foi uma boa jogada. É porque a grana junta os exércitos, mas também traz os vassalos, justamente, né? Uhum. E eles perderam uma força considerável ali. Foi interessante, foi bem feito isso. When people ask you what happened here. Aliás, a morte da Olenna foi também interessante, né? A velha morreu atirando. A velha era foda. A velha morreu bem pra caralho. Foi muito maneiro o detalhe dela perguntar, vou morrer. A moça do Sr. K, né? Sr. K até prestou homenagem pra ela no dia. Que absurdo. Ah, acendeu uma vela que eu tô falando. Olha o gente do Jovem Nerd. Internet, por favor, eu quero memes até meio-dia. Tá? No Twitter. Vocês vão tudo a merda, tá? É melhor em outra rede social, porque isso não é nada. A cena foi muito bem feita, que ela pergunta assim, eu vou morrer com dor, alguma coisa assim? Ele não. Imediatamente ela bebe tudo, ela vai... Porque ela não queria ter a chance de morrer de outra forma, né? Exato. O cara se arrependendo. Exatamente. E aí ela só conta depois que tomou veneno. foi muito maneiro, cara. Essa cena foi sensacional. É. Pra tu ver a cara do Jamie, né, ela contando, eu não sabia que seu filho ia sofrer daquele jeito, é, esguelado, com falta de ar, não sei o quê, e falando, morrendo com dor, tal, não sei o quê, falando nos mínimos detalhes, e ele, caralho, velho, o que que eu fiz? Porque a Cersei queria esfolar matar ela de uma forma, esfolar ela viva. É. E o Jamie foi lá e advogou em nome dela. E ela vai e fala que matou o filho dele. Sinistro, né? Foi foda, cara. E aí eu vi gente questionando, ah, ele, o cara podia ter feito a velha sofrer ali, mas tipo, não ia, né? Ela ganhou ali, né, cara? Tudo bem, mas pelo menos que ele trespassasse, sei lá, o coração, o pescoço com a espada, né, cara? Não, cara, mas isso, o personagem do Jamie vem mudando, a índole dele, a percepção dele das coisas vem mudando ao longo do tempo. O cara não podia, nesse momento, virar um açougueiro e transformar a velha em carne moída no chão do negócio, entendeu? Não ia fazer sentido. Não, eu acho que até faria sentido, cara. Tu acha? Eu acho que não, cara. Eu acho que é porque seria um momento de ódio, de insanidade temporária, tá ligado? Cara, os Martell mataram a filha dele no barco. Ele não mandou o barco voltar, cara. Isso daí eu achei muito zoado. Cara, não, mas não adiantava nada. Ele ia voltar e ia morrer. Cadê a insanidade temporária? Então a insanidade controlada, né, temporária? Não, ele não tem. Ah, agora que eu dominei aqui, sou eu uma velha de 200 anos, eu vou matar essa velha agora, ficar loucato. Agora que eu tô no barco aqui, tem 200 inimigos e eu tô sozinho, aí eu não vou ficar louco, vou ficar normal. Então, o que que aconteceria se ele tivesse uma insanidade temporária com a velha Tyrell? O que que aconteceria com ele? Nada. Ele ia matar ela. Acabou. Nada. E se ele tivesse uma insanidade temporária e voltasse com o barco pra matar Dorne inteiro? Então, mas a parada da insanidade é que você não controla a logística dos seus atos, né? Então, na insanidade, vamos botar aqui uma raivinha. Daí o nome, insanidade. Você não é são, você não faz coisas racionais. Não, mas então, mas o Jaime já se mostrou que a única sanidade dele é transar com a irmã no velório do filho. Não, no velório não, praticamente em cima do caixão. Então. Eu tava vendo a hora que ele ia empurrar o corpo pro lado, tira essas pedrinhas coloridas desses olhinhos aqui, essas merda que me brocha, tira essa porra daqui. Parece que esse moleque tá olhando pra gente. Mas olha só. Olha a janela de novo, hein? Mas eu sinto que o Jamie, ele tem sido derrotado. Mas desde que cortaram a mão dele. Não, na verdade ele nunca venceu, né? Ele nunca venceu. Desde que cortaram a mão dele que ele baixou a bola até baixou, demais. Pra caralho. Ele toma muita bola. Desde o início, o que que ele fez? Ele foi logo preso, não é verdade? Ele foi logo preso na primeira guerra. Ele teve uma luta contra o Ned Stark. E os dois estavam brigando, tal, não sei o quê. Aí vem um soldado da Guarda Dourada lá e os capas douradas, sei lá, e mete uma lança na perna dele. Aí ele fica putíssimo que ele queria ganhar do Ned Stark. É. Porque até então ele era um merda que matou o rei pelas costas, tá ligado? Sim. E ele foi evoluindo pra quê? Pra nada. Porque ele empurrou uma criança de cima da torre, ele era uma secla da irmã. Só que assim, ele teve aquele momento com a Brienne, que ele fala a motivação dele, o caralho e tal, não sei o quê. A galera até falou assim, no final ele pode ser um cara gente boa. Mas não é, velho. Não é. Tem uns personagens do Game of Thrones em que a fama precede eles. O Jaime, o Sr. Jaime, ele era um desses. Ah, é o melhor guerreiro de Westeros. É. Quando você lutou em tal lugar, foi foda. É o Boba Fett. É o Boba Fett, exatamente. O próprio Loras, o filho lá do Tyrell, ele era outro cara. Super guerreiro. Ser guerreiro delicado, não sei o que lá. Mas também... Da flor, né? Era da rosa. Ele era da rosa. Cavaleiro da rosa. Ele dava rosa, isso. E que também nunca fez nada, no final das contas. Você não vê ele fazer durante o arco da história que a gente assiste e vê nos livros, né? Normalmente, tudo isso precede todos esses caras. Até o Robert Baratheon, que era o grande cara sinistro. Mas o Robert Baratheon você entende, porque o Robert Baratheon você já tá no momento decadente dele de fato. Decadente pra caralho. Né? Você vê ele fudido. A história dele é que ele matou na frente de todo mundo o herdeiro do trono, que era o Rhaegar, com uma martelada no peito. Uh-huh. E destruiu a armadura dele, fez todas as, sei lá, diamantes, sei lá o que que tinha, esmeralda, alguma coisa, rubi, sei lá o que que tinha, explodiu pra tudo quanto é lado. Então ele tem uma... O que que ele fez? A gente sabe o que que ele fez. É que a gente vê ele, como o Azaghal falou, já velho, gordo e bêbado. O único cara que se mantém com fama de cascudo do começo ao fim é o Sandor. Mais ou menos, né? Porque ele já tomou um pau da Brienne e hoje em dia toma pau da Arya também, né? Peraí, tomar um pau da Brienne não é demérito pra ninguém, né, velho? O próprio Jaime Lannister lutou com a Brienne e ela tava... Botando ele pra trás. Mas isso é algo interessante que a gente observa, assim, que todos os personagens têm essa puta histórico foda de que são os melhores guerreiros. Todo mundo é melhor que guerreiro, né? Mas no final das contas, todos eles podem cair. Você vê o próprio Montanha que perdeu a luta lá pro Inigo Montoya, né? Exatamente. Que ele morreu. No final da luta ele morreu. Ele virou um undead, né? Sei lá o que a gente pode dizer. Mas ele perdeu de fato. Ele era o maior guerreiro de sei lá onde, né? Todo mundo é o maior guerreiro de algum lugar. Ele, no caso, é o maior mesmo, né, cara? O cara é gigante. É que eu acho que se voltei, o Bro. O Bro! O Bron. Ele tá aí vencendo todo mundo, cara. Ele não morre. É, o Bron. O cara tá desviando de bafo de dragão. Esse cara tá foda, cara. Esse cara tá nível 20 já. Sim, o Bron era foda. Tanto é que quando o Tyrion pede uma luta por... Como é que é? O julgamento por combate, o nego acha que o Bron que vai, né? Aham. Uhum. Pô, pra lutar contra o Montanha, só o Bron mesmo, né? Uhum. Ele já tinha feito isso lá no Ninho da Águia. É, mas no Ninho da Águia eu tô com merda, né? Se comparar com Montanha, não que o cara fosse merda. Sim. Mas a parada que ele tá, o que eu tô falando em nível 20 é isso, cara. Na luta lá, no episódio 5, né? Que tem a luta dos Lannister contra os dragões e os Dothraki. O único cara que lutou de verdade foi o Bron na luta inteira. Ele que atirou no dragão. Ele que coordenou o exército, que o Jaime ficou lá boladinho. Uh-huh. Ele que salvou a vida do Jaime. Impossível, inclusive. Impossível. Teriam morrido os dois só do calor. Porque assim, o bafo do dragão não é um raio laser. Que o calor é concentrado onde o fogo bate. Né? O calor é enorme. É imenso, derrete as paradas. Sim. Eles estavam do lado do fogo e não aconteceu nada com eles. Não, mas ele cai na água, né? Tá bom, cara. Eu vou botar um bafo de dragão no seu lado e você pula na água depois. Você acha que ia ferver a água, é isso? Ia ferver eles, cara. Sabe quando tem uma explosão e você sente aquele calor da explosão? Sim, imagina sim. Isso do seu lado. Então, não vale a pena questionar isso, né? Isso é. Eu só tô picando, cara. Deixa eu explicar um pouco. Não, eu sei. Foi irado, mas eu fiquei incomodado. Assim, não que eu fiquei incomodado que achei uma merda, né? Assim, eu acho que o Jaime tá demorando pra morrer. Na real. Tinha que ter morrido agora, né? Esse cara tá derrotado já. Ele tá derrotado. Então, se ele tivesse morrido ali no bafo do dragão, ia ser foda, vai. Fala sério. Ia ser George R. Martin, cara. Que é o cara morrer do nada, partindo pra cima do dragão pra matar a mulher, o dragão vira e pô! Não, ia ser George R. Martin se a Cersei desse a ordem pro Puta, cara, nessa ele. Hora... Eu falei, caralho, que irado! Eu falei, caraca, isso ia ser um final inacreditável. A mulher mandando matar o irmão... Ia ser foda. O irmão amante. Pai do filho dela, que tava na barriga dela. Pai do próximo filho. Porque no final das contas, ela também só virou só um papo furado, né? Vem o Tyrion e fala... Me mata! Me mata! Chega dessa merda! Aí ela... Ó, eu vou te matar, tu viu? eu vou matar mesmo. Vai ser um negócio que tu vai morrer de... Aí ela fala, mata. Aí ela faz um negocinho na cabeça que ficou... Eu não entendi direito o que ela quis dizer. Eu acho que seria mais difícil ainda pro Montanha entender. Também acho. É que a gente não sabe a linguagem de sinais deles. E aí ele vai embora. Aí a mesma coisa com o Lennon. Jogam truco juntos, porra. Aí a mesma coisa com... Caralho. Aí a mesma coisa com o Jamie. Ah, ninguém me abandona, ninguém vai embora. Aí ele... o quê? Aí, ele vai embora. Não acredito. Manda esse monstro matar o cara. Eu acho que o Jamie tinha que ter morrido. Eu não quero ver a redenção do Jamie. Ele é um filho da puta, cara. Pois é. Ele não merece se juntar ao norte, lutar e voltar como herói. Eu acho que a gente perdeu a oportunidade dele morrer nessa temporada e todo mundo ficar... sabe, no final da temporada. E que se ela tivesse matado ele ali, ia ser a carimbada de loucura completa. Exato. Porque assim, um final de temporada dos White Walkers passarem pela muralha, é assim, ai, legal, mas era esse o final que todo mundo esperava, né? Isso é uma coisa que eu tô sentindo falta nessa temporada, e isso talvez seja por falta da influência dos livros. Eu tô sentindo falta daqueles momentos que é o momento puta que pariu, fudeu, e agora? É o nome do momento. Que vai acontecer, exatamente. É o momento, não é que não é um plot twist, é um momento de, ai meu Deus, morreu esse cara. Não, tipo assim, a morte do Mindinho. É um momento, um personagem grande morrendo. Uhum. Mas não é uma parada que você fala assim, puta que pariu, fudeu, e agora? Não, não muda os rumos. Só todo fechou. Mundo tava esperando e o pessoal gostou. Então, até o dragão mesmo, não é um momento, puta que pariu, fudeu, e agora? Momento puta Ah, não. Só não teve o e agora, né? É, todo mundo falou fudeu. Puta. Puta que pariu, fudeu. Não, é só, o momento que eu sinto falta é o momento. O momento se chama puta que pariu, fudeu, e agora? É, você não faz ideia do que vai desenrolar. Tipo assim, corta a cabeça do Ned Stark. Puta que pariu, fudeu, e agora? Você não sabe o que vai acontecer. Casamento vermelho. Quando cortam a mão do Jaime. Isso, exato. Puta que pariu, fudeu, e agora? Exato. Porque assim, você não consegue ver caminho mais pra aquele personagem. É, o que vai acontecer com ele? O primeiro foi o Khal Drogo, né? Quando exato, tá morre o Khal Drogo. Puta que pariu, fudeu, e agora, maluco? Porque assim, é um momento que não impacta só no personagem, mas todo o sistema em volta dele. Vai ser na oitava temporada quando a Daenerys morrer. Não sei, assim, eu espero que tenha, na real. A minha dúvida é, esses momentos todos estão no livro. Sim. Ned Stark, Khal Drogo, mão do Jaime Lannister, todos esses momentos que você, nossa, sabe? Uh-huh. Eles estão no livro. Talvez pelo Martin não ter escrito ainda essas partes, não ter desenvolvido elas, o roteiro esteja sofrendo, entendeu? Uh-huh. A adaptação esteja sofrendo, porque agora é uma história que sempre foi adaptada, nunca foi igual, mas ela pega os highlights do livro e bota lá e todo mundo fica, puta que pariu, fudeu, e agora? E agora, por mais que o Martin participe e tal, a história não é dele mais. Não, não. 0% dele. Independente, ele mesmo falou. É uma história que é dos outros caras. É. Ele só fala, ó, eu acho melhor isso, eu acho melhor aquilo, mas ele nem tem como descrever grandes momentos, porque ele não escreveu ainda. Sim, ele só tem uma ideia do que ele vai fazer. Então, assim, não é uma crítica, a série tá uma merda por causa disso, não é isso que eu tô dizendo. Mas esses momentos aconteciam mais quando você tava num roteiro baseado no livro, do que hoje, que você tem um roteiro mais livre, né? É. Aliás, o primeiro puta que pariu, fudeu, e agora é o final do primeiro episódio, quando o Jaime joga o Bran lá de exato, cima, né? Exato, começa a série assim. Verdade. Eu vou te dizer que a série me ganhou naquela sequência, sem sacanagem. Até então eu tava falando, legal, uma série de fantasia, né? Ó, legal, no frio, uma galera mal vestida, num lugar escroto, ok. Pá! Cersei bunda pra cima, cara na terra... Levanta, fala, caralho, mas eles são irmãos. Aí o cara vai, pá, empurra a criança. Acabei de ver e falei, ok, me ganhou. Exatamente. Falar nisso, Jaime Lannister está indo para o norte, para Winterfell. Encontrar com o Bran. Como vai ser esse encontro? Vai ser bacana, né? Vai ser maneiro. Teoricamente, o Bran só é quem é hoje, graças ao Jaime Lannister. Se você quiser amarrar os pontos aí. Ela tem um momento, puta que pariu, fudeu, e agora, que só o Sr. K passou. No dia que a Melisandre tirou o colar. Só na cabeça do senhor. Puta que pariu, fudeu. E agora? Vocês são horríveis, cara. A atriz é linda. Não a véia. A véia é 3D. A véia nem existe. When people ask you what happened to you, tell them the North remembers. É que tem uma profecia que diz que a Cersei vai ser morta pelo seu irmão mais novo. E todo mundo acha que é o Tyrion, a princípio, certo? Porque ele é o irmão mais novo. Tem essa profecia? Tem. Uma bruxa falou isso pra ela. Isso. Falou que ia ser rainha, que ela ia perder os filhos e que ia ser morta pelo irmão mais novo? É. Porra, mas o motivo pra ela matar o irmão ali. Exato, né? Aí, então, aí ela acha, e todo mundo, a princípio, acha que é o Tyrion, que é o irmão mais novo. Mas o motivo é ela matar o Tyrion. Exato. Realmente, é uma das motivações dela. Mas só que o Jaime é gêmeo dela, mas nasceu antes. Não, nasceu depois. Ela nasceu antes dele e depois. Então ele também é mais novo. Entendi. Então pode ser que ele mate, e tem uma galera que tá esperando isso, que o Jaime mate a Cersei, porque ele é o irmão mais novo que vai matá-la. Até porque nas especulações o Tyrion não é filho, irmão dela de verdade. Exato, seria filho do rei louco com a mulher dele. É meio irmão, né? Também. Meio irmão. Por parte de mãe. Não por causa do tamanho, né? Por causa Tem como alguém avisar a turma do Jon Snow, galera que é do time Jon Snow, que ele é o pior estrategista do mundo? Ele é uma topeira, né, cara? Não tem um plano que esse cara faz que dá certo, meu irmão. Não tem um. Não, dá certo no final até dá, mas o custo é altíssimo. Não dá que... Onde que deu certo? Mas ele não arrastou lá a porra do Undead pra casa? É, esse plano foi, deu super certo mesmo. Ele deu um dragão pros White Walkers que abriram a muralha. Foi super certo. Você ouviu a parte que eu falei que dá certo, até dá, mas é um custo altíssimo. Não dá certo, não deu, certo. Deu certo. A Cersei olhou o White Walker lá, o zumbi, e não fez nada. Fingiu. O plano era trazer o bicho, ele trouxe. Cara, é um plano, uma idiotice. Eu concordo que o plano é uma merda. Eu concordo que é idiota. Só não, mas não teve resultado que ele queria. Não teve resultado. Esse episódio foi o mais criticado, né, da temporada, né? O último? Não, penúltimo. Anterior, da... Penúltimo. Cadê o suicídio? Porque os caras vão... Achei maneiro, né? Parecia o episódio anterior, o quinto episódio, que no final eles se juntam e vão pra... Atravessa a muralha. Eu achei muito foda. Como quem já jogou RPG e tal, você reconhece o mestre de RPG escrevendo esse roteiro, né? Uhum. Todo mundo se encontrou na prisão ali no mesmo lugar. Ó, tem os caras que a gente prendeu, a gente veio daqui, juntou o grupo todo, né? Pode crer. Pra ficar mais perfeito, só se estivesse na taberna, né? Exato. E aí vai o grupo com clérigo, guerreiro, né? Tem todo tipo de maluco lá naquela parada. E os caras atravessam a muralha. Bárbaro. Tinha de tudo, cara. Tinha um grupo... É. E aí os caras atravessam a muralha. Pô, achei foda. Aí no outro episódio, ele vira uma maluquice. Não só pela questão do tempo, né? A parada do Monty Python, que velocidade voa uma andorinha africana, sei lá, levando um coco. Não só essa questão, como até a falta de coerência do pensamento, por exemplo, da Daenerys, que ela falou assim: ah, me traz aí um morto que eu acredito. Aí o cara manda um corvo. Aí, caralho, agora tem que ir lá ver. Por que que ele não fez assim? Ele saiu, virou a esquina, deu um 2 dias numa fogueirinha comendo marshmallow e aí mandou um corvo pra ela. Mas isso que aconteceu, cara, foi desses recursos de roteiro, né, cara? Porque tem que fazer as coisas de um jeito pra ter um resultado final. O resultado final era os caras pegarem o dragão. É. Então tudo foi feito, montado pra que aquilo acontecesse, né? E aí, inclusive, tem uma teoria que diz que o Rei da Noite, nego reclama que tudo acontece rápido. A Arya vai de Westeros pra Essos, de Dorne pra Winterfell. Essa parte da velocidade, né, que já devia ter. Nem me incomoda. Não, calma, deixa eu só terminar, porque não é só isso. É falar assim, enquanto isso, o Rei da Noite tá andando além da muralha há 50 anos e não chega nunca, tá ligado? Com essa história, diz que ele, na verdade, ele tava enrolando, andando ali, esperando a porra do dragão, porque ele sabia que quando chegasse na muralha ele não conseguia passar. É, claro. Então ele sabia que uma hora o dragão ia vir pra cá pra ele matar o dragão. Tanto que ele já tinha as lanças todas preparadas. Sim, e ele não, ele tava juntando exército também. Ele ficava andando por lá, pegando o Idling e transformando em zumbi, entendeu? Isso, ele não tava indo pra muralha. Não, tava juntando exército aí. E não sei se todo mundo sabe que, tipo, uma coisa é White e outra coisa é White Walkers, né? Uma coisa é o quê? Tem os Whites e tem os zumbi. White Walkers. Tem zumbi. Os Whites não é a mesma coisa. Não, mas daí a hierarquia é o Night King, depois tem os White Walkers. Isso. E depois tem os zumbis. Isso. São os Whites. Exato. Ah, os zumbis são os Whites. Ah, tá. Isso. Eu fico um pouco confuso nessa questão dos Whites, não nessa hierarquia, mas no seguinte, quando a pessoa morre perto da muralha... Boa pergunta. A pessoa vira um zumbi automaticamente ou a pessoa precisa ter sido atacada por um zumbi pra virar zumbi? Boa pergunta. Naquela batalha que teve que o Jon Snow foi salvar os selvagens, aparece direitinho. É assim, o Rei da Noite vem, levanta a mão assim, faz um gesto e aí, os cadáveres levantam. Quer parar de chamar o cara de Rei da Noite, que todo eu penso no Rei do Camarada, já começo a tocar. É o Rei da Night! Night King. Não, fala, mano, manda ver. Ele faz um gesto e aí levantam todos. Quando ele vai transformar em White Walker, que são aqueles tiozinhos que foram best friend forever dele. Cabelo branco, galera do cabelo branco. Isso, inclusive o bebê lá do Craster, que ele vai e encosta no rosto dele e ele se transforma. Pra fazer White Walker, ele tem que encostar. Isso. Que foi o que ele fez com o dragão. Beleza, eu entendi. Mas olha só, minha dúvida é, quando teve um maluco que morreu lá na Patrulha da Noite... No Castle Black, isso aí. Esse cara, ele não tava perto de um White Walker, ele virou um zumbi. Isso. E aí? Não lembra disso? E aí a famosa falha de roteiro, 7 anos atrás, né, amigo? É a famosa falha de roteiro. Por isso que eu fiquei na dúvida, entendeu? O cara simplesmente morreu em Castle Black? Então, acho que ele morreu fora. E aí trouxeram ele pra dentro. Foi trazido pra dentro, e aí o corpo tava lá pra ser velado, sei lá o quê, e aí ele virou um zumbi. Mas será que o Rei da Noite... O Rei da Noite não, o Night King... Será que é o Rei do Camarote? Mas não precisa ser o Night King, pode ser qualquer um dos White Walkers. Ah, é, exatamente. Qualquer White Walker pode matar. E quando você mata o White Walker, todos que ele transformou... Foi o que aconteceu naquele ali, naquele episódio. Então, mas ele virou um zumbi. Mas aí tem delay. Ah, eu vou... Esse aqui eu vou despertar, mas eu vou botar um timer pra ser lá dentro. Não vai ser aqui. É, exato. Você não lembra que ele virou zumbi dentro do castelo? Tá do tô meio que nem o da caixa, né? tava fingindo. Eu achei estranho isso, também fiquei na dúvida. Não, é estranho, mas ficou claro isso, que é diferente. E a gente não vamos trazer a parada da primeira temporada, né, cara? Que, pô, os caras ainda estavam pensando no como é que as coisas iam ser feitas. Pô, né? Na primeira temporada tinha 20 livros já, maluco. Tem a mesma quantidade de livro que tem hoje, inclusive. Ó, a primeira temporada, o livro foi lançado em 93, cara. 93, tem mais de 20 anos. Pô. O cara demora uma década pra escrever cada livro em média. A gente pode cobrar coerência desse cara. Ah, exato. O cara de lá pra cá já mudou a cabeça dele, já mudou as ideias. É, hoje ele não quer saber de história mais, ele só quer dinheiro. Ele tá pouco se fudendo pra Game of Thrones. A sétima temporada foi a que mais trouxe coisas da primeira temporada, né? De referência, sabe? Aquela hora, por exemplo, que a Arya encontra com a Nymeria. Teve muita gente que ficou confusa achando que não era a Nymeria. Uhum. Porque ela fala assim, não é mais você. Não é você, é, exatamente. Isso é uma frase da primeira temporada. Nymeria é a loba, pra quem não lembra. Só pra... Isso, a loba dela. Qual é a frase da primeira temporada? Ela fala, isso não é você, this is not you. É. E isso é uma frase que ela falou pro pai. Ou o pai falou pra ela? Ela falou pro pai, isso não sou eu. Eu não sou uma dama, eu não sou uma lady. É, que ela não era dama, é. Ela queria ser um aventureiro, uma guerreira, o que seja. Uhum. Ela não é mais aquele lobo domesticado que eu cuidava e tal. Ela agora tem a família dela, os lobos todos lá, a Alcateia. E a galera ficou meio confusa, mas é uma citação da primeira temporada. A Arya, depois de encontrar com a Nymeria, ainda encontrou com o Ed Sheeran, né, cara? Nossa, cara. Assim, olha, eu não odeio o Ed Sheeran, sabe? Eu não conheço o cara, não tenho nada contra ele. Uhum. Mas assim, foi muito gratuito. Aquilo não levou a nada. Nada. É muito gratuito. Não levou a nada, foi só um presente que alguém deu pra ele. Ele falou, eu adoraria estar no Game of Thrones. Mas aí, eu entendo, ok. Não, então. Você pode estar no Game of Thrones, você pode ser um caminhante, Walt Walker. Tipo assim, o Daniel Craig falou assim, eu gostaria de estar no Star Wars. Isso aí. Aí os caras falam, beleza, toma esta roupa de Stormtrooper. Exato. E você vai estar nessa cena que já existe. Isso. Ah, é? Deixa eu só falar um negócio. Samuel Jackson, Mace Windu. Ah, mas você vai dar o Jorge Lucas como exemplo de sanidade. Porque assim, o problema é o seguinte, na minha opinião. A cena não leva a nada na história. Não. Não, como outras cenas que a gente criticou aqui. É. Ele chega lá, tá cantando. Aí, assim, você fala assim: ah, é pra Arya perceber que os Lannisters, no exército dos Lannisters, também tem pessoas normais. Foda-se! Você tem o Ed Sheeran cantando para a série inteira pra fazer isso, cara. É, então, eu não conhecia a cara desse maluco. Eu conheço as músicas, óbvio, porque é muito famoso, mas eu não sabia quem é esse cara, entendeu? Então, quando eu vi a cena, pra mim não fez diferença nenhuma. Mas foi só uma cena, entendeu? E aí eu vi o rage na internet, a galera, o cara deletou o Twitter, depois voltou e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei tentando imaginar, porque assim, ai gente, mas por que esse rage todo? Às vezes eu fiquei tentando imaginar, é porque eu não conheci o cara. Se fosse o Neymar fazendo embaixadinha, seria bizarro, de fato. O Neymar naquele filme. Porque o cara... Qual o filme que tem o Neymar? Tem o Fast and Furious... Não, o Triple X. Triple X. É. Então, seria bizarro se fosse o Neymar, porque eu conheço o Neymar. Não sei o que. Imagina se tem o Zeca Pagodinho. É, eu entendi. É, realmente bizarro. Estamos um pagodinho. Realmente bizarro, mas... Tomando a Brahma na fogueira. Eu vim pra esse Nerdcast pra falar assim, quem odeia o Ed Sheeran? O Ed Sheeran nunca fez mal a ninguém, velho. Não, nunca fez. Não, e eu chego aqui e eu percebo que vocês odeiam o Ed Sheeran. Não, que isso? Sei. Já tô escrevendo aqui no Twitter, peraí. Nerd e Azaghal odeiam o Ed Sheeran. Assim? Eu falei que eu não conheço o cara. Com qualquer um seria uma merda. Com o Ed Sheeran, ele é mais... o problema da cena aqui é assim, você vê que assim, ah, eu quero... queria tanto... Eu também quero participar de Game of Thrones. Quer ver dar uma cena pra eu reclamar da vida? A gente participou do fundo aí, do Porta dos Fundos. Tucano, Fernando Russo, você gostaria de participar de Game of Thrones? Eu gostaria. É, aí eles vão tirar o torta quente e vão botar você fazendo um hambúrguer pra Arya. Não, não tiraram ninguém, velho. Não tiraram ninguém, sabe. Botaram o tiro cantando. Eles fazem uma cena extra. Depois que a Arya mata o Mindinho, ela vai pra cozinha de Winterfell e você tá cozinhando. Tá fazendo um bacon pra ela. Pode ser. Cara. E aí você fala, e aí, Arya, como é que estão as coisas? Ele fala, bacon é vida. Exato. Aí ela fala assim, acabei de matar o Mindinho. Aí você vira e fala, bacon é vida. Ia ser irado, moleque. Ia ser irado. Ia ser um final de temporada humildão. When people ask you what happened to you, Dalton Lenoff remembers. Teve um fanservice que eu achei que foi o melhor da temporada. Ao contrário de Pedro Alcântara, 35 anos, mora com a mãe e fala, fanservice. Eu acho irado quando tem fanservice. Você tá lendo muito Magal, muito suíte do Magal. Exato. Foi o Magalzão Chu que escreveu. Meu inimigo número um. Seu inimigo número um? É, porque ele fala mal do Flamengo, aí eu fico implicando com ele. Mas todos nós temos um inimigo comum, cara. Não... É isso que eu ia falar. Todo mundo tem um inimigo comum na internet, o White Walker da internet. Tem o Night King, né? É. Transforma crianças em whites. É. Imagina se o Night King escreve um livro, meu irmão. É. Contando de todas as tretas pra lá da muralha. É, os bastidores da muralha. Mas teve um que foi irado, porque é o seguinte, desde a terceira temporada, que o Gendry, né, tava sumido, que ele, o Cavaleiro da Cebola falou, vai remando, rapá. E ele acabou remando e sumiu várias temporadas. Deu a volta ao mundo e Pan voltou pro mesmo lugar. Voltou pro mesmo lugar, isso que é o problema de você remar sem parar, né? É, exatamente. Essa é a vantagem se a Terra fosse plana, que ele ia chegar no final e cair da Terra, tava resolvido o problema. Ou então ele ia bater na muralha de vidro, né, que dizem que existe também, Pan ia ficar ali batendo, Pan. Ou seja, ele conseguir voltar, ele, é a prova que a Terra é redonda, mas tudo bem. Viu? Exatamente. Terraplanistas, chorem. Mas o Sr. Davos, Cavaleiro da Cebola, chega lá e a primeira coisa que ele fala é assim, você por aqui, pensei que você tava remando até hoje. Que, que nego ficou 3 anos falando, caralho, o cara tá remando até hoje que não aparece? Foi sensacional, cara, foi muito bom. E aí ele falou, ah, eu tô aqui pronto, tô com meu martelo, tô treinando desde então. E ele não falou que tava treinando com o Usain Bolt pra se tornar o homem mais rápido de Westeros, né? Pois é, então, cara. Tem as partes, assim, na minha opinião, tem as partes são muito bobas. Não é que seja a pior coisa do mundo, pior série, elas são meio bobas. Por exemplo, os caras estão cercados, beleza? Vamos falar desse episódio aí que todo mundo criticou. Isso. E tal, que ele, realmente ele é polêmico. Já tô cercado. Aí o cara fala assim, Gendry, faz o seguinte, você que é o mais rápido, sei lá por que motivo eu sei disso. Porque você é jovem sarado. Jovem sarado? Você volta, mas deixa o teu martelo. What? Não faz sentido isso. Por que que o cara pediu isso? Não faz sentido. Ele vai correr mais rápido. Ah, cara. É lógico, é o tamanho do martelo, velho. Porra, então tira a roupa, vai só de sunga. Vai correr de sunga na fofa pra ganhar a perna, caralho. Que papo furado, cara. Aí vai, corre sem nada. Nada, porque é garantido que daqui até a muralha não tem nenhum perigo pra você enfrentar. Tipo assim, corre, mas toma essa adaguinha, toma essa faca, essa espada, mas neve, não. Corre sem nada, corre que nem... Vai! O cara, não, mas peraí, eu não vou ficar sem arma, o cara, vai, corre, corre! Aí o cara saiu correndo. É um pouco ingênuo isso, entendeu? Porque, porra, eles estão num mundo que é hostil pra caralho, o cara não pode não ter arma. Cara, mas olha só, tá bom, então ingenuidade. Aí aquela cena, não me lembro de qual temporada, que é aquele molequinho que correu pra sentar diretamente no colo do capeta, correu numa linha reta com o cara disparando flechas atrás. E desde que ele nasceu, ele vive num mundo medieval, onde ele já viu arco e flecha funcionando. Porra, ele mas deveria o moleque, saber que... O moleque era... Foda-se. Era o... Cara, o cara é mongol. E diga-se passagem, o moleque no livro tem 1 ano, 2 anos de idade. É? Né? No livro eu aceito que ele corre em linha reta. Mas ali, o moleque já tem uns 7, 8 anos. Já, porra, já passou um tempo, né? Mas ele tinha problema mental, cara. O cara não é estrategista, vou correr em zigue-zague. O cara tá desesperado. O moleque não tinha problema mental, o moleque era criança só. Não, no livro é criança, mas na série, não sei no livro, mas na série ele é retratado como uma pessoa diferente. Ele tem dificuldade de interação. Ele age que nem um bicho, cara. Cara, não lembro disso. A série tem 7 temporadas. Pode ter sido tanto é que o lobo dele é um lobo loucaço também, né? É, exato. Quer dizer, tudo a favor, né? Vamos dar um lobo louco para uma criança completamente não deslocada. Não é isso. Tudo o lobo para não foi, não escolheram o lobo vesgo para ele. Ó, isso ver o loucão. Os olhos assim, o olho de cada lado, esse lobo maluco é o dele. Não foi assim que escolheram os lobos, né? Esse lobo que tem um olho de cada cor, vesgo e anda meio de lado... Esse é pra aquele moleque ali que tem a bolinha de textura. Dá pra ele. Filhinho, eu trouxe pra você uma bolinha de textura ou esse lobo completamente insano que papai está com medo? Aí ele agarrou no pescoço do lobo. Ai, ai. Vocês entenderam quanto tempo eles andaram até chegar nos zumbis? Eu não consigo entender. Assim, eu não sei a timeline. Mas foi menos de um dia, não passou um dia. Porque tem aquelas... Só um dia? Não foi um dia. Não andaram um dia inteiro. Eu calculo em 30 quilômetros. Então, é porque eles andam... Então os zumbis estão fazendo moonwalk do lado da muralha, né? Então, é o que eu tava falando. Eles estão de bobeira esperando o dragão, caralho. Então, porque eles andaram, conversaram, várias cenas de conversa, onde é sempre dia, não mostra nenhuma cena à noite. Aí acontece a merda, ele volta correndo, e quando ele chega na muralha, tá de noite. Então dá a entender que isso tudo foi no primeiro dia dentro da muralha. Lembrei de uma outra coisa aqui, cara, que tem a ver. O Sandor viu a montanha na fogueira, lembra? No fogo. Uhum. Aí ele fala lá, é aquela montanha lá que eu vi na parada. Mas queria dizer o quê, ó? Quando você vê aquela montanha, 30 quilômetros antes, tu vai ser emboscado. Era essa a visão que ele teve, né, cara? Ele não tinha visto o exército de mortos passando. Ele viu um monte de coisa, né? Ele viu a ponta da... Mas o marcante pra ele foi a montanha, né? Que ele nunca chegou. É, mas era uma referência de quando eles iam ver os mortos. É, da onde que eles estavam. Porque além da muralha é grande, né? Então, era a referência de onde ele deveria ser emboscado, é isso? Exatamente. Isso que eu não entendi, a base do plano. Porque se você falar assim, olha, vamos entrar na muralha e achar um bicho, uma pessoa, qualquer... Assim, não era esse o plano, era vamos pegar um zumbi que da onde? Os zumbis estão no exército zumbis. Qual seria o plano se não tivesse a Daenerys com os dragões? Não tinha plano. Então... Era plano merda de Jon Snow. E as pessoas topam esses planos. Mas não tem um cara falar assim, ó, o Sr. Jorah não podia falar assim, inexperiente? Falar, peraí. Só ele e o Cebola, não podia se juntar, que são os mais velhos, falar assim, Cebola, eu acho que isso vai dar uma merda do caralho. Que a gente captura um zumbi no meio de exército de zumbis. Tanto que o Cebola nem foi. Ele foi, vai lá. Não, o Cebola já olhando do alto da idade dele. Eu entendo o Tormund lá. Fala, aê, vamos, foda-se, caralho. Vou mijar na tua cara, sei exato, lá. Exato. Ele é um bárbaro, foda-se, pra ele tanto faz. E o estilo de luta dele é muito maneiro, né? Porque o estilo de luta fudeu, né? Ele luta até quase morrer e alguém vai fazer só o cara. Exatamente. Sabe o que eu pensei quando eles falaram, precisamos pegar um zumbi? Eu não me lembrava que o Rei da Noite lá, ele... This is the Rei da Noite. Ele tinha que levantar a mão pros zumbis virarem zumbis, né? Pros mortos virarem zumbis. Tem que levantar a mão e falar, rise from your grave. Pensa isso. Eu achava que eu lembrava, mas eu tava errado. Morreu depois da muralha, virou zumbi. Eu tava com isso na cabeça, Fred, exatamente. Eu também achava tanto isso. Que quando veio o urso zumbi e estraçalhou o clérigo, eu falei, puta, aí o clérigo vai morrer, eles vão levar o clérigo zumbi. Tanto que a gente tá com fogo no clérigo. Pois é. Então, todos os selvagens que morreram lutando contra a muralha, sim, viraram zumbi? E porque eu tava lembrando daquele cara que virou zumbi no castelo depois da muralha, entendeu? Ah, se o cara morrer, o cara vai virar zumbi. Ah, não, tudo bem, então é. Mas vocês estão se apegando a um caso. É, sim. Foi o que eu lembrei. 100 milhões de casos que aconteceram e não aconteceram nada. Não, tem 100 milhões de casos. Tu não viu 100 milhões de casos, cara. Que é isso? Tem um spin-off? Rei da Night. Transformação. É um reality show? Transformação by Rei da Night? Não, o Mance Rider era o rei pra lá da muralha, tinha um exército foda, atacava a muralha e botava fogo em quem morria, lembra? E botava fogo em quem morria pra não virar zumbi. É, eu não sei, cara, isso então, não eu tenho uma dúvida. Rapidão, peraí. O Mance Rider podia queimar os corpos pro Rei da Noite, ou, desculpa, o Night Rider. Não pegar. Night Rider. Night Rider! Exato. Apareceu Kit, correndo no meio da... Michael Knight. Vamos salvar o Rei da Noite. Então, tem que... O que eu entendi deles queimarem lá o clérigo, o bêbado, é o mesmo princípio do Mance Rider queimar os cadáveres também. Se deixar lá, o Rei da Noite vai levantar o cara. E a pergunta é, o Hodor virou zumbi? Puta, zumbi Hodor. Seria foda, hein? Não seria foda, seria triste pra caralho, né, velho? Mas o personagem é a tristeza com patas, né, cara? A parte dele fez gente chorar, cara, porra. Mas eu tenho uma dúvida mais pertinente, porque assim, eu acho que ele virou zumbi sim, ponto final. Ele tava tratando atacados, sim. E o cara vai lá e pegou ele. Acho que ele não mostrou ainda, simplesmente. Mas não estraçalhou? Uh-huh. Aquele outro... Mas, cara, você pode virar um esqueleto. É, se o cara bem, fizer pode. Rise from your grave, pode. Você volta. É verdade, isso. Verdade. Então, tinha um monte de esqueleto ali. A parada que eu acho... A minha dúvida é, como que o gigante que levou a flechada no olho virou zumbi? Não é esse, não é o mesmo. Outro. Não, mas tinha um outro. Tem outro. Tinha os gigantes que lutaram na luta lá, que tava o Jon Snow. Tem um gigante que não tinha um olho, que tomou flechada no olho. Não era o Vum Vum. Como é que você... Caraca. Mas por que que mostrou um gigante que parecia o Vum Vum, então? Mas tinha mais de um gigante no final, você não viu? Tinha três, cara. É. Vários. Olha só, eram gigantes carcomidos. É, gigante. Não vamos enterrar um gigante lá de cada muralha, né? Vamos arrastar esse filho da puta. Vamos jogar lá de lá. Vamos jogar esse filho da puta pra lá. E joga por cima do muro, né? Pode crer. Exato, né? Joga por cima. Vamos, quem quer ver um gigante cair da muralha? Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Vai dar um trabalho, mas vai ser maneiro. Vamos arrastar ele lá pra cima. Todo mundo sentado em volta da fogueira, né? Meu irmão, tive uma ideia ótima. Vai dar um trabalho, mas vai ser maneiro. Quando as pessoas perguntam o que aconteceu com você, eu achei maneiro também os diálogos que tiveram pra Além da Muralha. Isso foi a parada mais legal desse episódio. Isso foi a parada mais legal. Eu vi gente reclamando, falou que foi forçado. Mas, cara, quando não, você tá maneiro. Viajando... É, quando você conversa. Tá viajando e, tipo, andando... Você acaba conversando com as pessoas. Eu boto uma mão no ombro, assim, e falei, cara... Não é que era teu pai? Meu pai? Eu conheci teu pai, é um filho da puta. Queria me matar. O cara fala, né, velho? Achei muito maneiro esse diálogo. É a única maneira que você tem de trabalhar bem um personagem. Você tem que contar como é o personagem. Você vê como é de verdade, né? Uhum. Você fica, esse cara é um super guerreiro, eu vi ele lutar no céu. Isso é uma merda no final das contas. Era quando o cara fala assim, porra, você lutando lá no, na batalha de Pyke, que foi foda, cara. Eu tava loucaço. É, tava bêbado, não lembro de porra nenhuma. Isso é legal. É, você era o mais bravo e ele, não, eu só era o mais bêbado. É, porra, maneiro. Isso constrói melhor o personagem, sabe? Muito maneiro. Acho que o primeiro foi o Beric falando com o Jon Snow, né? Que a gente já falou aqui, que eles estão vivos por algum motivo. O Beric tem uma voz irada. Porra. Caralho, né? Cid Moreira do capeta, né? Aí depois tem o diálogo do Gendry com os caras lá da Irmandade Sem Bandeiras, né? Com o Tordimir. Pô, eles me venderam, pô. É. Eu queria ser um de vocês e vocês me venderam pra aquela bruxa aí. Foi legal que terminou com... Mas ela não ficou pelada? ficou. Para de mimimi. Para de reclamar, filha caralho. Filha da puta. O cara devia ter perguntado com ou sem o colar que ela ficou pelada. Não, e a maneira depois que o clérigo morre. O é maneiro som... durante a luta do clérigo com o urso, cagado do fogo. Maneiro. Muito legal, isso, né? Isso, isso, exatamente. Eu vi gente reclamar porque, tipo, agora toda hora que aparecer fogo vai aparecer o cão. Velho, sempre. Lógico. É, esse é o problema. Não é um problema que ele tem de vez em quando. É um problema que ele tem sempre. Essa é a parte da maneira do personagem, a dificuldade dele. Porra. Imagina, imagina, última temporada, vem a porra do montanha em chamas pra cima do cão. Fudeu. O cão trava e a Brienne salva ele. Nossa, caralho, eu quero ver isso. Ah, eu quero, me dá isso. Me dá isso, gente. Corta a cabeça assim, né? Puta que pariu. Ela mata o Montanha e o Tormund enlouquece. Nossa, essa é minha mulher, cara, tira a roupa. Tira a blusa. Então, puta que pariu, que mulher é essa? Esse diálogo, o diálogo do Tormund com o cão, que é sensacional também, né? Isso. Que a gente fala da Brienne, né? Aí fala assim, ela me olhou de um jeito como se quisesse arrancar o seu fígado. Ele, isso. Você conhece ela? Você conheceu ela mesmo, né? Não sei o quê. E nossos filhos vão ser monstros. Vão ser gigantes. É muito foda, cara. Vão conquistar o mundo. Caralho. É muito bom, velho. Não, e ele fala também que você é estranho, você é ruivo. Nós somos beijados pelo fogo, que nem você. É, muito maneiro. Muito manejado. Pô, essa parte aqui é a mais legal, assim. Tudo bem, cenas de combate são fodas, são maneiras, mas eu acho isso muito mais rico. É, muito maneiro. Pra história acontecer, porque senão é só uma sequência de cenas de luta que não leva a lugar nenhum. Depois que o Tordimir morre, ele não fala pro Beric, te cuida que essa é a sua última vida. É, fala. Achei muito maneiro isso. Muito maneiro. Porque ele tinha essa atitude de, toda hora eu volto e tal. É muito maneiro. Tem a discussão do Jorah com o Jon, com a garra longa, né? Isso, um falando que, conheci seu pai, eu também conheci seu pai, o caralho. Garra longa e as teorias da internet. Nego falando que a espada chorou. Abriu o olho, cara. Abriu o olho. Na hora que o Jon Snow sai do gelo, eles falam que a espada abriu o olho, mas acho que era um pingo d'água que caiu na espada. Aí tem gente que fala que essa discussão também tem a ver com a Daenerys, tá ligado? Ele falando, não, agora que tu voltou, fica com ela, não sei o quê. Tipo, como se a garra longa representasse, tá ligado? Eu ouvi essa teoria também. Teve gente que falou isso. Eu meio que ver subtexto em tudo, cara. Eu acho que parece duvente, muito, né? Mais simples. Exatamente, porque o Jon Snow serviu com o pai do cara, o Jon Snow tem respeito pelo pai do cara, o cara tava devolvendo o presente que ganhou. Porra, não, faz todo sentido com o personagem Jon Snow. Reforça essa parada dele ser igual o Ned Stark, né, de ser mega honrado. É, acho que não tem nada a ver com o Daenerys, acho que isso é só o personagem sendo mais construído ali, sabe? Tô falando isso pra botar pilha, errado. Quando as pessoas perguntam o que aconteceu com você, A galera, às vezes, implica com as paradas nada a ver. Tipo assim, tem que existir um nível de suspensão de descrença. Ai, da onde saiu a corrente pra tirar o dragão? Ah, meu irmão, foda-se. Eles podem tirar o dragão de mil maneiras. Pode tirar com magia, se ele quiser. Do meu cu! Disse o rei da noite. Quer ver uma corrente mais esquisita? Foi a que tava segurando lá o Undead antes de chegar na Cersei. De onde é que surgiu aquela corrente, cara? Tava prendendo o Dandé de onde? Tava prendendo na mão do Clegane, que devia ter largado, teria resolvido todo o problema. Um elo a mais. Aliás, o Montanha deu muito mole ali, né? O Montanha vacilou do caralho. Você viu, né? Deixou o zumbi chegar a um metro da mulher. Eu acho que aquilo ali foi calculado pra causar... Aliás, vou te falar assim, quem quiser matar a Cersei, pode, porque o Euron chegou de cavalo no trono, desceu e subiu ali, e ninguém falou nada, velho. Ele chegou lá de camisa aberta, todo vira louca. Sou rockstar. Quero tirar uma pirocada. Então, fui subindo no trono, velho. Ficou de frente com a mulher. Esse Euron, ele não é... A minha impressão dele é assim, não tá rolando, cara. Tipo assim, a gente já teve vários vilões sinistros em Game of Thrones, né? A gente teve o Joffrey, depois a gente teve aquele outro, qual era o nome? Que capou o cara lá. Ah, tá. Ramsay. Teve o Ramsay. Foram vilões que a galera odiava. Sim, odiava mesmo, né? Sim. Joffrey todo mundo odiava, e depois veio o Ramsay. Caralho, o Ramsay é pior que o Joffrey. Aí veio esse Euron agora, que é pra ser sinistro. Não, teve o Pardal. O Pardal é foda, todo mundo. O Euron não é pra odiar, é pra tu gostar dele mesmo ele sendo escroto. Não, eu não consigo gostar nem odiar ele. Eu acho que mas às vezes não é pra isso. Você acha que é pra isso? Ah, eu acho que não. Ah, eu acho que tá faltando um vilãozão, sabe? E acho que esse cara tava... Ah, mas é o vilãozão é o Night... É o Night King, cara. Ele é o vilãozão. Ah, verdade. Aliás, eu lembrar disso. Por falta de vilãozão, ó, tu tem... Primeiro, Night King, com certeza, né? Que é o principal. Mas o Night King não tá dando tapa na cara de mulher e não tá capando ninguém. É isso que eu tô falando, entendeu? Mas... Caralho. Ele matou o dragão, brother. Ele matou foda. O dragão. Foi foda. Diga de passagem, a galera ficou analisando os skills de quarterback do Night King, né? Porque... ele mandou uma flecha, uma lançada certeira no dragão. Porém, ele mirou um dragão que tava voando lá em cima, enquanto o outro tava parado na frente dele com quatro caras em cima, né? Ele podia ter cravado ali, tchum, era um tiro muito mais fácil, né? Ou seja, ele tem boa precisão no passe, mas um poder de decisão meio questionável. Eu também fiquei perguntando assim, por que ele não atirou no dragão que tava pousado? Mas aí eu pensei, o dragão que tava pousado tava meio de lado, de costas. Cara, a lança... E a lança veio na frente. Ele atacou o dragão pela frente. Que aí pegou ele no coração. Um monte de caras ali. Um monte de caras. Tinha cinco, pelo menos cinco Night Kings lá. É. Não sei qual é a hierarquia de Night. Hierarquia dos branquinhos. Tinha cinco. É. Tinha um dragão no chão e o palhaço do Jon Snow farmando pra ganhar XP pra passar de nível. Matando zumbi. Vai tomar no cu. Caralho, sobe caralho, meu irmão. Alguém tinha que ter enfiado uma espada no cu. Do XP, foda. Porra, cara. Alguém tinha que ter pega o martelo, enfia no cu do Jon Snow e traz ele até o dragão. Ele andando meio tortinho com o martelo enfiado no cabo. Sabe? Fazendo ele de marionete. Você é minha marionete. Porque, meu irmão, peraí que eu vou matar os caras aqui. Faz esse dragão cuspir fogo e voar, caralho. Caraca, como eu entendi. O Jon Snow é o meu novo Joffrey, cara. É porque eu entendi que ele foi matar as caras pra todo mundo subir. Foi heróico. Mas ele já tinha tudo subido. Mas aí quando todo mundo subiu, ele era o último. Exatamente. Foi bizarro aquilo, né? Ele continuou e foi se afastando do dragão, cara. É, pior ainda. A galera assim, vambora. Tipo, parece Vietnã, que tá todo mundo querendo ir embora. E o Rambo tá atirando nos caras. Foda-se, Rambo. Desencanto. Nessa merda. Vamos pra casa comer uma picanha, porra. Larga essa merda aí. E aí o cara mata o dragão que tá voando e os outros caras ficam olhando. Atira no dragão que tá parado, acaba a série aqui agora. Aliás, peraí, a cena do dragão caindo foi uma coisa maravilhosa, né, cara? Plasticamente, esse episódio talvez seja pau a pau contra a Batalha dos Bastardos, assim. Não de sensação, mas visual. Visualmente, os mais bonitos. uma parada que eu achei muito maneira do dragão, não sei se vocês repararam, quando ele leva a lança, né, arrebenta alguma coisa na lateral dele, porque parece que ele vai pega fogo, e pega fogo, né? Não, não é o bucho, é a lateral, perto do ombro, exatamente. Parece que ele tá pra soltar a Breath Weapon, mas leva a lança e rasga, e sai fogo por baixo. Isso. É, muito maneiro. Foi do caralho. E pelas costas também, sacou? Foi. Quer dizer, a merda foda. Varou ele de um lado ao outro. Foi vazou vazou na palma do dragão, passou no cano de descarga. Foi suficiente. Caralho, foi muito foda. Agora, ele descer pegando fogo, foda. depois achei maneiro, achei foi maneiro. Caralho, foi inacreditável. Foi muito maneiro. E a gente sentiu a morte dele, né? Como tipo assim, não, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Mas só que assim, eu tava com o dragão que morreu. Exato, aí, então. É, eu já tava até esperando, assim, tá ligado? Que tivesse a morte. Tinha muita teoria aí na internet de que um dos dragões ia morrer. Porque senão ia ser qualquer batalha, ia ser desproporcional. Sim, sim. Três dragões no exército elimina qualquer coisa. Mas só que, tipo, também tem essa parada que o Fred falou. Ninguém sabe qual deles é, né? Não, o Viserion? Não, então. Sei. Todo mundo tá falando que acha que é o Viserion, mas não tem. Eu acho que ela falou que é o Viserion. Não falou. Tá na sinopse oficial. Night King Resurrects Viserion. Pronto, resolvi. Cara, pra falar em Viserion, a gente tem que fazer um corte, cara, pra cena no barco, né? O Jon Snow chamando a rainha de Dany. Acho que todo mundo ficou meio assim, aí, que coisa esquisita. E ela falava, só quem me chamava de Dany era meu irmão Viserys, porra, não sei o quê. Sabe que era um belo filho da puta, diga-se então, de passagem. Mas sabe que isso... Essa passagem me faz lembrar que Game of Thrones é feito de coisas que são reais. É uma fantasia e tal, mas só que assim, as pessoas morrem sem fazer sentido pra jornada do herói, por exemplo. Sim. Você acha que a pessoa é o principal, tal, não sei o quê, de repente ele é decapitado. Uhum. No nono capítulo da primeira temporada. Caralho, não é esse cara que é o... Por isso que é bom, né? É, exato. E as pessoas vão morrendo porque as pessoas morrem mesmo. Não é porque ela é boa e ela tem uma função na vida de alguém que ela menos vai... Menos o Jon Snow. Menos o Jon Snow. Ela morre. Jon Snow é imortal. Então. E Jon Snow é o queridinho do mestre. Planos idiotas acontecem na vida real e a galera vai atrás. Eu entendo o que você quer dizer. É, okay. Não existiria o filme Dunkirk se não tivesse um plano idiota de... vamos parar aqui, não vamos atacar. Não vamos atacar, não. O que isso tem a ver com ela, com ele chamar ela de Dany, pô? calma, vou chegar aí. Take it easy. Aí você tem lá uma das cenas mais icônicas do cinema. Indiana Jones fugindo da bola rolando. Mas é, cara. Olha, eu tenho aqui, eu vou te dar um print do Telegram, onde você falou, segura essa história e conta no Nerdcast. Eu tô fazendo o que tu me mandou. Bastidores da internet. Vou escrever um livro, moleque. Então o Indiana Jones teve um puta plano, que ele falou assim, eu vou tirar a estátua daqui e botar um saco de areia em cima. Não deu certo, velho. É um plano merda. Não, me desculpa. O Indiana Jones, não era o plano dele fazer isso desde o começo. Ele improvisa, ele entra no negócio, ele improvisa dependendo do que tá acontecendo. É. Ele não sabia como era o mecanismo. E é uma merda. Ele só errou o cálculo do plano. Vai falar então que o plano do Schwarzenegger no Comando para Matar era ótimo, dele... De matar o cara do lado no avião, botar um travesseiro e pular do avião. Num pântano que tem uma profundidade de 40 centímetros. Puta plano, tá ligado? 360 por hora, não quebrou nada. Ele veio parando a velocidade daquelas espigas de milho gigante que já li naquele. O plano é ruim. É ruim. Mas se ele falar com a convicção que o JP fala as coisas, todo mundo vai abraçar e vai falar, porra, bate palma e vai atrás dele. O problema é que ele não fala com convicção, ele fala com aquela cara de tadinho dele, cara. O Jon Snow, aquela cara de Totite. Quem aprendeu com ele foi o Trump, cara. O Jon Snow, ele fala com aquele biquinho assim de que faz um redondinho assim com a boca. Como quem tá dando uma baforada. Eu acho que esse biquinho funciona, cara, quando ele vai falar pra galera. É o biquinho de Totite. Agora, o que eu queria chegar, o JP, não é? Eu não queria falar da sua eloquência e convicção nas palavras, mas pra chegar já. Não, assim, o cabaço existe no dia a dia, sacou? Caralho, o John Snow já dizia lá, já dizia a ruiva lá, you know nothing. Não, cara. Mas ele olhou e falou assim, porra, eu vou dar aqui o Danny. Isso aí tu tá interpretando, cara. Aquilo ali, a ideia do roteiro, foi dar uma insinuada no subconsciente de que eles eram parentes também, cara. Aquele grau de intimidade do parente. Por isso que ela falou isso, do meu irmão que não, não, não, não tem nada a ver disso. É aquele agora, cabaço, ainda bem que o Jon Snow não é paulista, né? Então ele ia mandar um... Explica pro resto do Brasil que paulista, quando vai dar apelido, só fala a primeira sílaba, né? Não consegue falar o resto do nome, pô. Fê. Cacho. Mas então, eu quero saber o seguinte. Você deu essa volta toda pra justificar ele mandar mal na cantada, é isso? Sim, cara! É porque ele é um merda convincente, tá ligado? Quanto mais. É um merda quanto mais. Eu acho que é. Ele realmente deu o nosso mesmo. Mas ele tá tentando. E às vezes acerta, tá ligado? Cara, é o cara que chega em 100 mulheres na night e pega uma por cansaço, né? Esse eu acho exato. Primeiro ele precisava de um personal styler, né, cara? Porque esse negócio de... Eu sei que pode estar frio com o sol, cara. Mas o cara usar um casacão de pele no sol é esquisito pra caceta, né? Não, mas peraí, ele tá bem, ele tá usando coque samurai. Tá na moda, é hipster. Falar em personal style, todo mundo tá com personal style na série, que essa temporada as roupas foram pra nível Armani versátil. Você viu a roupa de frio da Daenerys? É, foi pra mostrar que o inverno tá chegando, mas nego exagerou, mas né? Você viu a roupa de frio da Daenerys? Com ombreira, com tudo. As pessoas ficam mais chiques do inverno. Pô, mas a Cersei tá com a roupa foda, preta, a guarda dela mudou, fizeram rapidão, faz um uniforme preto pra todo mundo. É, quando o Temer assumiu já não tinha a logomarca nova do Brasil? Porra, foi feita em baixa resolução, né? Eu queria lembrar só uma coisa aqui, no último episódio, quando eu falei da roupa da Cersei, vocês me zoaram. E agora tá todo mundo pagando pau pra roupa da mulher, dizendo que é roupa foda e tal, coisa e tal. É a vida dando a volta, hein? Eu não sei, eu não ouvi o último episódio. Ah, eu lembro. Doeu, tá? Me magoou. Quem apanha sempre lembra, né? Quem apanha sempre lembra, né, Fred? Quando as pessoas perguntam o que aconteceu aqui, e aí o cara chama a mulher de Dani, não funciona, e aí ele arrega, ele entrega todos os pontos. Ele fala assim, ih, mandei mal, chamei ela de Dani, ela não gostou. Vou jurar lealdade eterna pra ela? Não, não. Talvez assim eu conquiste ela? Tu não sabe o que um homem pode fazer por uma foda, caralho. Mas olha só, eu posso voltar ali no cerco pra falar de duas paradas? Qual cerco? Tô falando? O cerco dos zumbis ali na ilha. Ó. Ah, tá. Primeiro perguntando se o cara não ficou, por que o cara não atirou as lanças na galera, o cara tava esperando o dragão, ele sabe. Lógico, aquelas lanças eram pros dragões. Exatamente. Ele tinha mais de uma. O cara joga aquela lança numa pessoa, vai trespassar 18 e vai fincar na montanha. Mas olha só, lança deve ser mágica também. Sim, sim, lógico. Claro que é, exato. Então o cara não vai desperdiçar uma arma mágica, né, Sim. Claro. Cobalt. Então, eu achei muito, de todas as paradas, assim, a galera criticou várias paradas dos aspectos, desde o plano do Jon Snow até as correntes e tal, não sei o que. Mas assim, de todas as coisas que... Assim, o episódio foi maneiro os dragões chegando, foi muito maneiro os dragões chegando, e foi muito maneiro o dragão morrendo. Mas o Jon Snow cair no gelo... E aparecer de novo do outro lado ali. E tipo assim, ele cai no gelo, levanta, e aí vem o tio Benjen, que é o personagem mais avulso dessa série, que ninguém se importa. Tipo assim, tio Benjen, ninguém se importa. Então, eu me importo com o tio Benjen. Você se importa? Mas eu não sei de onde tu tirou isso, que ninguém se importa. Eu tenho comentários sobre isso. Primeiro, outro dia eu tava lendo no Twitter, o Leon, do Coisa de Nerd, tava comentando sobre essa imortalidade do Jon Snow. Certo. E aquele outro maluco lá, qual é o nome do Beric? O cara do Tapa-olho? Sim, sim, sim. É. Esse Beric tava falando assim, eu tô vivo porque os deuses querem que eu esteja... Certo. O Deus do Fogo quer que eu esteja vivo. O cara estabeleceu isso. E que eu tenho uma missão pra cumprir que eu não sei qual é, certo? Uh-huh. Então, segundo a análise do Leon que eu tava lendo lá, que fez bastante sentido, o Jon Snow tá vivo porque o Deus do Fogo quis. Certo. Não, mas não é só o Leão que falou isso, não. O próprio Beric fala isso pra ele. Sim, é o que eu tô falando. E aí o que acontece? O Jon Snow não morre enquanto ele não cumprir a missão dele. Essa é a parada. Pelo menos parece que tá sendo estabelecido isso. Ele afundou na água com a armadura, mas ele sobe porque, sim, ele tem uma bola de ar que empurra ele pra cima, porque o Deus do Fogo, sei lá como é que chama, da chama, quer que ele esteja vivo pra cumprir a missão dele. Mas eu me pergunto, por que que tem que ter essa cena se o final vai ser ele junto com todo mundo de novo. Ele poderia ter subido no dragão e fugido. Cai, vai morrer. Então, mas olha só, você já teve um clímax quando os dragões chegaram e salvaram todo mundo. Você acha que todo mundo vai morrer? Todo mundo achou que o Thorbund ia morrer. Ai, meu Deus, o Thorbund, caralho, fudeu. Inclusive, nego, né, se joga. O cão se joga no meio dos zumbis pra salvar o Thorbund, né? Mas o NPC, maluco, o nego ficou olhando morrer. O Jon Snow viu o NPC cair e não jogou nem uma faca pra ficar se matar mesmo. O cara ficou olhando. É, amigão. É, NPC é foda, né? É foda. É o famoso Red Touch, né? O zumbi não entra na água, mas quando o Thorman tá pra morrer, sai 30 zumbis da água pra puxar ele, entendeu? É, mas beleza. Então, aí, mas a questão do Tio Ben, eu acho um personagem maneiríssimo. Só que eu acho que ele é zero explorado na série. Zero. Sim, por porque, isso assim, que não... O cara agora tá do outro lado. Vai ser mesmo, né? O cara tá do outro lado da muralha. Tá enfiado no meio dos zumbis. Virou uma espécie de zumbi, né? Sim, um half zumbi lá. E o cara não traz nenhuma informação relevante. Não, ele exato. Chega com o cavalo, ele é um cocheiro. Ele chega, ele dá o cavalo dele e vai embora. Toda vez que o cara aparece, é isso no final, é cara. Verdade. O cara chega pro Bran e fala: Bran, toma meu cavalo. Aí chega pro Jon Snow e fala assim: toma meu cavalo que eu vou resolver aqui. Aí o Jon Snow: mas não dá os dois? Ele: não, não dá. Dá, dá sim. Dá sim. Tem 1 milhão de filmes que dois caras montam um cavalo. Como não dá? É, Titanic. Que papo furado é esse? É cavalo do Tio Ben é a nova prancha do Titanic. Não dá os dois. Dá sim. Mas aí então, o cara fica lá girando Morningstar de... Aquele incensário. Não, aquela porra incensário de... Porra, de... Turíbulo. Aí é bobo demais. Aí, então. aí é um Deus Ex Machina. É, isso foi Deus Ex Machina. É, mais do que Deus Ex Machina. Isso foi você dar um fim na parada pra não ficar uma parada meio lost, não ficar cobrando depois. Pô, não mostraram o que aconteceu com o Tio. Exato. Caraca, JP, é o que eu ia falar. Todos os personagens, tem, sei lá, 2.000 personagens em Game of Thrones. Tem muito personagem, cara. Se cada um tivesse uma história e fosse explorado, tá ligado? Seria que nem Lost, que ia chegar na 7ª temporada e... Não dava, né? E aquele cara? Ah, aquele cara deixa, velho, foda-se. Mas já tá assim, né? Não, tá. Apareceu o tio Uncle Benjen e morreu. Eu quero entender um pouco dessa logística. O Uncle Benjen, ele tava vagando e aí, de repente, ele viu o Jon Snow afogado e falou: ih, caralho, por meu sobrinho. Por aí. Ou ele viu antes os caras na ilha. Ou ele tava monitorando o exército e... Ou ele viu os caras cercados de zumbi e falou: agora eu não vou fazer nada porque, puta, não tem como botar 7 no cavalo. Quando ficar só um, eu vou e dou meu cavalo. Não tem como botar 7 no cavalo. Mal dá 2. Aí, sabe o que acontece? Quando você fica questionando muito isso, tu se diverte menos. Não, mas olha só, Tucano, presta atenção. Tem coisas que não dá pra engolir, mas tem coisas que tu caga, o foda-se. O clímax do dragão chegando, os dragões chegando, foi tão foda. E aí depois eles quiseram repetir um outro clímax do Jon Snow chegando, sendo salvo pelo Tio Benjen, mas ele não chega aos pés do clímax do dragão. É, parece aquele cara que contou uma piada super engraçada, aí ele quis manter as pessoas rindo e continuou a piada, só que é menos engraçado. Você sacou que foi um clímax muito menor do que o dos dragões? É, se eles tivessem fugido depois de um dragão explodir, seria foda. É, todos é. Eles, né? Então, se você fosse escrever a história, você ia escrever ele aparecendo primeiro, dando aquela parada lá, ajudou um outro a fugir. Não, se eu fosse escrever a história, os caras já não teriam ido buscar zumbi, pra começar. Tu tem que dar um fim nele. Na cabeça dos roteiristas, tu tinha que dar um fim nele. Puta, mas não seria assim, cara. Pô, depois da temporada 8, a gente ia falar assim: pô, filho da puta, não era o que aconteceu com o Tio Benjen, porra. Sabe como é que você faz pra dar um fim no Tio Benjen, sem gastar tempo de tela, faz uma daquelas cenas traveling de zumbis e um deles é o Tio Benjen. Pronto. Exatamente. Virou zumbi. É isso. Não, lógico que não. Lógico que não. E qual é o fim do Tio Benjen? Ele já tinha aparecido em outra circunstância, cara. É, porra. Ele morreu, apareceu pro Bran. Mas não precisava. Mas peraí. Qual o fim que você acha que o Tio Benjen teve? Ele morreu? E vai virar zumbi? Foi estraçalhado. Não, não vai. Mas ele vai virar zumbi? Acho que não, porque ele já era meio zumbi. Não vai aparecer mais nada. Será que ele escapou? A gente não sabe, né? Não, acho que ele foi estraçalhado. Ele acabou pra ele. Mas então, olha só, e aí eu fiquei até me questionando assim, se o final, o que eles queriam entregar era o dragão virar um White Dragon lá, um dragão do gelo. Uh-huh. Esse era o final dessa história, que é o que a gente acha maneiro, porque aí vai fazer com que as forças fiquem equiparadas, né? Então, eu fiquei pensando, será que tinha uma outra forma de entregar isso pro dragão virar um dragão do gelo? O dragão, a Daenerys tinha que ir lá pra salvar alguém e tal, foi isso que eles inventaram. Aí eu fico pensando, será que tinha como ser outra missão? E eu, por exemplo, matar o Night King, em vez de pegar um zumbi pra levar pra ser assim, pra convencer ela de ajudar, não sei o quê. E se ele falasse assim, gente, a gente vai morrer, não tem chance. E se a gente fizer um grupo de suicida aqui e for matar, de alguma forma que eu não sei como, mais maluco ainda, mas parece, sabe, pra ser uma missão de suicida mesmo. A gente não tem mais o que fazer. É uma missão desesperada, que nem jogar o anel no fogo. Mas eu acho que até então. Então, ninguém sabia que se matasse o Night King, os outros zumbis iam morrer também. Não, mas o cara fala lá no episódio. Mas ele fala isso lá, quando eles estão lá. É, ele até depois. Então sabia. Ele vê lá os 5 Night Kings e ele fala assim, Jon Snow, eu acho que nossa missão é matar aquele cara ali. Ele fala isso com todas as palavras. Isso. Mas ali já não dá pra fazer mais nada. Não, né? Ali já não dá pra fazer mais nada. É, mas eu fiquei pensando se não poderia ser feito. Porque, algo teoricamente, pela logística de funcionamento da corporação Night King, não, é e se você Walker. Matar o Rei da Noite, vai todo mundo virar pó. Né? É, porque ele criou todo mundo, né? É. Ele é. Criou os outros. White Walker. O cabelo branco. Isso. E o cabelo branco criaram o resto. Então, então mata tipo o cara. Anula. A nave mãe. O cara é a nave mãe. É, exatamente. Então, mas. Inclusive o dragão. Mas eles só souberam disso depois que mataram o primeiro, né? Sim, sim, sim. Então eles não sabiam nada sobre isso. Não, quem chegou nessa conclusão foi o cara, ó, tapa-olho, o Bedrick. Ele chegou nessa conclusão. Talvez a gente tenha que matar aquele cara ali. Ele falou isso, com todas as palavras. Ele falou, ó, acho que a nossa missão é matar aquele malandro ali. É, pois é, mas é. Enfim, tá só questão. Aí você faz uma porra de uma flecha com uma pontinha de. Negócio de dragão. Dragon Glass. E mata o cara, de longe. É nada, velho. O nego ia soltar a flecha, ele ia segurar a flecha, velho. E aí você manda 200 arqueiros fazer isso. Vamos ver quantos braços ele tem. Caraca, será que vai ser assim? Vai ser porra, cara, tá brincando comigo. chama uns ingleses pra essa porra dessa série. Bota 10 arqueiros ingleses, meu amigo. Quando a primeira flecha chega no alvo, a terceira tá saindo do arco. Falar assim nisso, tem uma teoria que. Tem uma teoria, uma galera que contesta que eles sejam maus, né? Eles só são. Eles só são. É, exato, é. Eles são maus porque, no nosso ponto de vista, eles estão querendo matar todo mundo. Mas eles só são. É. Eles querem andar. Não, eles. O Night King não, né, pô? Hã? Não, Night King é o quê? É, então, tem gente falando que o Night King é o Bran. Isso não, na minha cabeça não faz o menor sentido. Essas teorias de Reddit, cara, o nego fala qualquer coisa também, cara. Aí uma dá certo, né? Sim, lógico, a gente vai soltando aqui e qualquer coisa fala, eu falei isso no Nerdcast. Não, a gente tenta fazer umas teorias decentes, né, cara? Os caras cospem qualquer coisa. Ah, o Bran é o Night King. O Bran é o Cersei. O Bran é... Não, a melhor teoria idiota que eu já vi é que o Sam é o Azor Ahai. Nossa senhora. É, o cara vai falar qualquer coisa. E o Bran, ele virou um babacão, é isso? Ele virou um pedante? Não, é. Ele tá meio Dr. Manhattan, ele tá meio... O cara, meio... quando fica muito inteligente, ele fica assim, realmente chato. Fica, quando o cara faz doutorado, ele fica desse jeito. Pós-doutorado, quando faz pós-doutorado, ele fica na árvore já, sabe? Que nem o outro corvo de três olhos, tá ligado? Não consegue se mexer. O cara sabe tudo que existe no mundo, mas não consegue se mexer. É o pós-doutorado, pós-doc. Esse é muito clichê, né? O cara que tem o poder mental, a mente, né? Ele tem que ser paralisado, né? Não é? Professor Xavier manda lembrança, exatamente, né? De cadeirinha de roda. Ele chegou em Winterfell e a Sansa foi lá correndo, abraçou ele e ele nem se mexeu. É. Ele não abraçou ela. Ele não é mais o Bran. Segundo que ele falou, que eu percebi, que ele não é mais o Bran. Ele é a consciência do... É que não deixou de ser o Bran, mas a consciência do Bran foi tomada por uma consciência maior. Então ele ainda é o Bran, não foi... Ele não... Foi apagado, né? É, não foi apagado, o corpo dele não foi tomado, né? Não virou um hospedeiro, não é isso? Ele é o Bran ainda, só que o Bran com uma outra, com uma consciência maior do que ele é. Entendeu? Cresceu, né? Ele tá vendo as coisas agora de um outro ponto de vista. Agora ele tem boletos pra pagar. Vários. Quero falar aqui do episódio lá que tem a batalha do Jaime contra os Dothraki e os dragões. Que foi foda pra caralho. E teve gente que não gostou, você acredita? Que isso? Teve. É, mas tem maluco pra tudo na vida, né, filha? Eu achei foda por uma série de motivos. Não só esteticamente, né, falando. Uh-huh. E a direção, tem um plano sequência lá, parecido com a Batalha dos Bastardos, que o Jaime tá no meio da galera, lutando. Cara, eu achei muito bem feito, muito foda. Foi foda. Mas tem umas paradas que são bem maneiras, cara. O Robert Baratheon falou na primeira temporada, nunca lute no campo aberto com os guerreiros do Atrak. Só o maluco lutaria. Uhum. E aí acontece isso nessa temporada, muito foda. Tanto que o Jamie fala, a gente não tem nem chance contra os Dothraki. Aí quando vê os dragões, vai tudo pro caralho mesmo. E tem uma outra parada que eu achei muito foda. Eles trouxeram à tona de novo os traumas do Jamie, né? Porque o Jamie, quando ele tá tomando banho lá com a Brienne, ele tá falando lá, você não sabe como é que era, o cara mandou matar todo mundo, tacar fogo, né? Ele tinha um puta trauma lá do Rei Louco, por isso que ele matou o Rei Louco, né? E é isso que tava acontecendo na frente dele, né? É, os dragões estavam tacando fogo em todo mundo de novo e ele tava vendo que todo mundo ia morrer queimado. Muito e maneiro. Isso dá base pro personagem na hora que ele vai conversar com a Cersei sobre fazerem lá o armistício e tal, e fala, eles vão tacar fogo nessa merda toda, não tem o que fazer. Sim. Eu achei isso voltou. Muito maneiro, é cara. É porque ele ficava falando isso aqui, o que o Rei Louco falou quando você, né, antes de morrer, né? Ele suplicou pela vida dele e tal, ele fala assim, não, falou o que ele sempre falou, burn them all, né? E ele falava que ele queimaria todo mundo, queimaria a cidade, queimaria o reino inteiro, porque o cara era maluco e matava todo mundo queimado, e ele só repetia, burn them all, burn them all. Se eu fosse a Daenerys, eu já tinha queimado King's Landing fácil. Fácil. Eu não tinha pensado duas vezes. Sem sacanagem. Foi. Matava a população, matava todo mundo, cara. Foda-se. Boa. Aquela galera de King's Landing é muito zoada, cara. É uma galera muito estragada, cara. Tem que dar uma renovada ali. Joga cocô na rainha, né, velho? Porra, meu irmão. O tempo inteiro isso, joga cocô, joga mijo. E o cara sacode pau na cara da rainha, no meio da passeata. E nego joga alface. É um lugar muito zoado, cara. Aí eu, puta, tá brincando. Eu chegava lá com o dragão já. Com os três dragões, assim, queimava tudo, acabou o problema, vamos pro norte agora. Agora o problema. Alguém mais quer discutir comigo? Como é que é? Puta, tá brincando, cara. Mas foi muito maneiro, foi muito maneiro. Porque... Eu ia fazer um trono da gordura derretida dos cidadãos de King's Landing. Sabe, eu já ia fazer um molde assim, o dragão ia derreter, juntar a gordura toda, aí quando ela endurecesse ia ficar um trono mais... Ai, que nojo. De gordura. Gordura humana. É. Ia ficar rosa no final, que nem o sabonete do Clube da Luta. Mas eu achei que muito maneiro que isso foi, deu um ímpeto muito maior à motivação do Jaime Lannister simplesmente cavalgar contra o dragão de forma louca, sabe? Porque ele tava pensando no Targaryen. Ele tava pensando no Burn Them All. Exato. Ele tava vendo aquilo tudo de novo. O cara, o maluco, os Targaryen queimando aquela merda toda. Ele, não! Vou morrer, mas foda-se, entendeu? E aí seria foda se ele tivesse morrido ali. Seria foda pra caralho. Seria maneiro. Seria surpreendente. Seria foda. Como Game of Thrones já não é há algum tempo. É, seria foda. When people ask you what happened to you. Tell them the North remembers. Mindinho. É, eu ia puxar isso agora, cara. Que uma coisa eu não entendi. O Mindinho, quando matou a tia deles lá no Ninho da Águia, lá no vale, ele ficou sendo o senhor daquela porra. Sim. Não foi? Ele mandou o garoto... Tutor, né? Tutor, então, Lorde Protector. O Lorde... Tá, então, mas que o Lorde é aquele garoto que mama até hoje. É. Não, não mama mais porque a mãe morreu. É, não mama mais. O ator é brasileiro. Aí ele mandou o garoto passear por... Ah, vai passear. Não, ele deixou com aquele cara que tem uma armadura esquisita. Parece ter um tronco até o joelho. Caralho, não lembro mesmo. Que tava no conselho, cabeça branca. Uhum. Que no final, antes da área matar ele... O que aconteceu, aconteceu com esse moleque? Ah, foda-se, moleque chato pra caralho, tá? Tá lá em alguma montanha lá. É, tá mamando em alguém, cara. É isso que ele tá fazendo. Então, mas aí ele ficou sendo... Esse moleque realmente, foda-se, né? Se a gente tá preocupado com o tio Ben, foda-se. Vou ter que voltar esse moleque... Botar ele barbado, mamando? Cara... Onde será que ele está mamando? O Bran pode descobrir. Eita, fé. Então ele é o senhor daquele lugar. Ele que está comandando ali, né? Ele é primo do Bran, inclusive, né? Isso. Tanto que foi o Mindinho que trouxe a galera do Vale para salvar lá... O Jon Snow na Batalha dos Bastardos. A pedido da Sansa. Isso. Mas o cara não consegue não ser o conspiradorzinho. Tá no sangue do cara. Ele não, ele te voou, fica no teu castelo, você conseguiu, parabéns. Mas ele quer mais. Então, mas ele tem, não é bizarro? O cara tem tudo. Que ser o diabinho no ombro de algum senhor, uma senhora, etc. E aí ele grudou na Sansa depois. Porque vai grudar em quem também, né? Então, é, porque tem que grudar em alguém, exatamente. Mas depois de ter se arrependido, de ter entregue a Sansa lá pro Ramsay Bolton. Se arrependido? Não se arrependeu porra nenhuma. Então, eu não entendi por que ele entregou a Sansa, então. Porque ele achou na hora que era... fez sentido pra ele ter uma aliança com os Bolton, cara. Os Bolton, né? E aí, quando acabou os Bolton, ele grudou nela, tipo, vamos desculpa lá. Desculpa, porque... Perdão pelo vacilo. Mas você sabe o que eu acho, cara? Eu acho que... É... Eu sempre tive... lendo e vendo a série, nos dois, eu sempre tive a sensação que ele tinha um plano a mais, alguma coisa a mais nisso tudo. Uhum. A morte dele foi meio que um porra nenhuma, ele tava só indo também de acordo com como tava vai a maré. Indo. É isso aí. É, parece, foi uma morte que, eu concordo, assim, a gente tava até conversando, já vendo um final. Uma teoria de final que seria interessante. Que era eu, porque tem uma certa hora na série, não lembro quando, que eles falam que o Mindinho deixaria os sete reinos serem queimados, né, o Westeros ser queimado, pra ser o rei das cinzas. Uhum. Entendeu? E aí eu imaginei literalmente o final onde os dragões, os White Walkers, todo mundo se entraria em combate em King's Landing com o inverno e queimaria, a cidade queimaria, o castelo ruiria e no final sobrar os escombros da cidade. Todo mundo morrer, Jon Snow, Daenerys, a galera morre, todo mundo... Aí acaba o problema dos White Walkers e no fim a série terminaria com a câmera indo pros escombros. O castelo desmoronou em volta do trono, que o trono é todo foda, e o trono ficou no meio dos escombros e o Mindinho sai dos escombros vivo e se senta no trono. Senta pra morrer, né? Porque não ia ter mais comida, não ia ter porca. É, não, mas ele ia ser o rei da merda. Exato. Ele seria melhor do que ser a merda do rei. Exatamente. Sim. Aí eu achei, puta, esse final ia ser foda. Mas não vai rolar mais. Não, aí eu, não vai ter um final. A série só existe por causa do Mindinho, né? Exato, é isso. Não, a série só existe porque o Robert Baratheon queria comer a irmã do Ned Stark. A série só existe por isso, né? Mas isso é antes da série. Isso antes da série. É. Na série, como é que começa a série? John Arryn era a mão do rei, do Robert Baratheon, e ele morreu. Quem matou ele? O Mindinho. O Mindinho, isso aí. Diretamente, né? A mulher matou ele, de todos esses crimes lá na parada, né? Exato. A mulher dele matou porque tava apaixonado pelo Mindinho. Aí tá, quem virou a mão do rei? Ned Stark. Aí deu aquele rolo todo, o Robert Baratheon morreu, e ele costurou uma aliança com o Ned Stark. Chegou na última hora, meteu uma faca no pescoço dele, traiu o Ned Stark. Ned Stark foi decapitado. Desencadeou essa merda toda. Exatamente. Entra o Joffrey como rei e tal, não sei o quê. Quem conspira pra matar o Joffrey junto com a velha de Highgarden lá, da Olenna? Mindinho. Quem vendeu a Sansa pros Boltons? Mindinho. Quem matou a Lisa Arryn? O Mindinho. O Mindinho fez tudo, velho. O cara é o sinistro, ele é o isqueirinho de Westeros. Pois é, mas no final das contas, quando podia dar um salto aí de trama, ele morre com um qualquer ali, que foi acusado de um qualquer, entendeu? Mas eu achei isso bem Game of Thrones, sabia? Tipo assim, ó, chegou a tua hora, meu irmão. Chega dessa merda. Eu tava esperando muito. Não, você percebeu a cara dele, quando ela arma toda aquela armadilha? Puta, muito foda, ele cara. Muito bem, a reação dele. Ela chega assim, você tá acusado de assassinato e conspiração. Mindinho, aí ele, opa, como é que é? Ele faz um susto, que aliás eu achei muito bem feito. Eu tava até então, eu realmente não tinha sacado o que ia acontecer. Também não. Eu tava achando que a área ia passar a em geral, mas dá pra ver como é que a Arya vai resolver a situação. É isso aí. Vocês não veem nenhum vídeo, né, sobre Game of Thrones? Não, porque já estavam achando que isso ia acontecer. Não, isso aí, puta, já é antigo, tá ligado? Então, mas eu achei maneiro porque me surpreendeu a coisa que eu tava sentindo falta. Morreu um cara que eu não tava esperando que fosse morrer naquele momento que eu tava sentindo falta. É, porque eu gostei também. Teve com zumbi, com Night King, com dragão e morreu ninguém, maluco. Agora você vê. Então, mas a personagem da Arya tem um bônus fudido. Fudido nesse negócio de cortar pescoço, né? Que é impressionante. É um só, cara. É uma lambida só ali, ó. Tudo foi maneiro. A morte dele foi maneiro porque o cara se ajoelhou. É, foi muito maneiro. Foi muito foda. E tem tudo a ver com o personagem, tem, né? Tem, pra ele caralho. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele precisa ter orgulho. Exato, não tem nenhum. É, primeiro é engraçado que ele chega daquela tremidinha de beça. Peraí, qual é que era? Aí ela, deixa eu me defender. Aí ele vai falar pro cara que tem armadura até o joelho. É. Ah, eu sou o senhor do vale, me leve embora daqui. O cara, acho que não. Aí ele... Muito bom, acho que não. Aí ele achou... Ai, pelo amor de Deus, meu Deus. Quando ele viu que não tinha saída, foi muito foda. Ele tava perna longa ali, mano. Sabe qual foi a forma que eles nos surpreenderam, que eles prepararam a surpresa? Foi quando a Sansa manda a Brienne embora. Pois é. Porque ela ali, na verdade, ela tava seguindo aquela conversa que ela teve com o Mindinho. Tipo assim, se a Brienne ficar, ela pode tomar as dores tanto tua quanto da Arya. Você não sabe pra quem que ela vai tomar as dores. É. Né? É. Então despacha ela que aí jeito a gente pode dar cabo da área. E achei muito maneiro que foi uma armadilha. É, já tinha uma teoria de que ela queria preservar a Brienne, por isso mandou ela pra longe. Que a Brienne, numa situação daquela ali, ela poderia se ela meter antes da hora. Sim. Antes da hora, isso aí. É estressada, ia ter um raro ataque. A Brienne é estressadaça já. Mas é maneiro porque você vê que a Arya, ela dá a dica, né? Assim, não fica gratuito o plano das duas, né? Quando elas conversam e ela pega a faca e fala, eu poderia ser a senhora, não sei o que lá. Ela ali tá dizendo, em que lado você vai ficar? Vai ficar lá do mendinho ou do lado da sua família? E entregou a faca pra ela. Eu achei muito maneiro, simbólico. Cara. Decide aí. E a faca relembrou ela o começo da parada toda. Isso. De repente não tava claro na lembrança dela. Tanta coisa não, aconteceu, tem, né? Tem outra parada que não aparece, mas que fica lá claro, é que o Bran falou pra elas duas o que tava acontecendo. Porque no final, o Bran tá sentado lá, na mesa lá, junto da Sansa. Aí parece que vai julgar a Arya. Quando o Mindinho já tá lá sendo acusado, ele chega e fala, você fez isso, fez isso, fez isso. E paradas que... ele fala assim, vocês não estavam lá pra saber o que aconteceu? Você botou a faca no pescoço dele. Achei muito maneiro como ele fala isso. Ele falou isso pra Arya e pra Sansa, né? E achei mais maneiro que aqui não foi piegas de ter flashback, né? Uhum. Imagina flashback do Mindinho botando a arma. Ia ser muito piegas, né? Não, e de tudo que ele fez, né? Na série toda. Então, todas as merdas que ele fez na série toda. Mas é porque é uma cena tão marcante que ninguém esqueceu, né? É, com certeza. Sim. É só você lembrar que o nego lembra como é que foi a parada. Agora, a única coisa que eu achei ruim nessa cena é que, segundo Ned Stark, a pessoa que condena é a mesma que vai brandir a espada. Exatamente. E aí a Sansa condenou e quem executou foi a Arya. Deixa eu ajudar a Sansa. Ela não chegou a dar a sentença, né? A outra se antecipou, porra. Não, ela deu a sentença. Tanto que elas conversam depois, a Arya fala, eu só sou carrasco, você que deu a sentença. Mas isso eu acho legal, sabe por quê? Porque, na verdade, os irmãos Stark, eles estão se complementando. É. Tipo assim, a Sansa não é a líder e a guerreira e a médium, por exemplo. Cada um tem um papel. Então ela deu a ordem, mas quem gosta de matar ali é a Arya. Porra, deixa agora que eu gosto de matar, matando. Não é justo, né? A menina tava com sangue no olho ali já, cara. Tava salivando. Você vê a cara dela. Porra, ela já tava com aquela faca afiada, né, meu? É que no final das contas, o mais parecido com o Ned Stark é o que não é filho do Ned Stark, né? É o Jon Snow, exatamente. Ou então é o Rickon doidaço também, né? Não, é o Jon Snow, porque é o que toma decisões mais merda. Exato. Exato, e ele até mesmo fala. E ele é o cara que fala a verdade. Tanto que ele fala, ah, você devia ter mentido pra Cersei, pra ter a aliança dela. Ele, não, mas eu sou que nem meu pai, fala a verdade. É, teu pai morreu falando a verdade e tal. Ele até menciona isso de certa forma. É, numa hora da temporada, o nego fala assim, não vai pro sul, porque teu avô foi pro sul e foi queimado. O seu pai foi pro sul e foi decapitado. Exato, não, exatamente. Tu vai se fuder. O irmão foi traído lá também, né? Também. When people ask you what happened here, tell them the North remembers. Vamos falar do aspecto noveleiro. As fofocas de Westeros, que a gente descobriu. Assim, a gente já sabia, né? O negócio já desde do flashback. Acho que a teoria mais antiga de fãs, né? Que o Jon Snow era um Targaryen. Então, não já sabia, mas eles explicaram no nível realmente mongol, né? Assim. Eles começaram uns 3 episódios atrás, quando a mulher leu a parada lá no livro. No flashback. É. Quando a mulher teve o flashback, a gente já sabia. Bem claro, né? Pra bom entendedor. Mas aí tem o flashback. Aí, nessa temporada, o Sam lá e a mulher dele, ela leu o livro, e ela não fala, ela não tá falando ali que o Jon Snow é filho, mas ela tá falando que ele é legítimo. Isso, uma informação extra. Isso. Aí, até então, tava bem legal, porque era bem... Você não tava esfregando a sua cara, só tava te dando informações pra você montar na sua cabeça. Mas então, vamos de novo às vozes. Ela disse que ele anulou o casamento. Isso. O Rhaegar anulou o casamento com quem? Com a Elia Martell. Elia Martell. Ah, com a Elia Martell. Bassista, you rape her. O Rhaegar era casado com a Elia Martell, e o Montanha matou a Elia Martell e os filhos. Certo. Isso. Cara, não. Antes disso, antes do Montanha matar... Isso que eu quero saber. Não, o cara era casado com a Elia Martell. Aí o cara se divorciou. Divorciou não, anulou o casamento. Anulou o casamento. Que é religioso, né? Que é o pior, sabe por quê? Ninguém sabia, né? É, e é pior do que se separar ou divorciar, porque se você anula os seus dois filhos que você tem com essa mulher, deixam de ser seus filhos, viram bastardos. Aham. E aí ele casou, ele anulou, trancou a mulher e os filhos no castelo pra ninguém saber que ele tinha feito isso, que ninguém soube, né? Aham. E casou com a irmã do Ned Stark. Na Lyanna. Isso. Mas se tá na encolha, como é que isso tá na porra de um documento? Que era no diário, era no diário do cara. Cara, no diário. Não era um documento diário oficial. Diário do mestre. Que casou eles. Que foi quem casou eles. O Alto Septon, não é isso? O Alto Septon. É o Septon, não. Arkmaster. E aí que a gente descobre que ela não foi sequestrada pelo Rhaegar coisa nenhuma. Que já tava claro. Que ela gostava dele. Que estavam juntos, que se amavam. Só mas que aí agora passou o nível que tornou oficial a parada. Então, mas aí... Ela não era uma amante. E aí o Jon Snow não é bastardo. Essa que é a parada. Não é bastardo, ele é um Targaryen legítimo e ele é o próximo na linha de sucessão do trono. Então, aí que a gente tem que discutir, porque eu não entendo de sucessão de Westeros. Porque, porque assim, eu até gostaria de entender como funciona essa linha de sucessão. Porque tem o pai, o Rei Louco. Sim. O Rei Louco teve 3 filhos. Isso. O Rhaegar, o Viserys e a Dany. McQueen. E aí, teoricamente, ele tem um filho bastardo, que é o Tyrion. É. Bom, tá. Mas os filhos oficiais são esses 3. Sim. Aí, mais velho, o Rhaegar. Mais velho, o Rhaegar. O herdeiro. Exato. Certo. Aí, o Rhaegar teve um filho, Jon Snow. É o filho... O filho... Que é Aegon Targaryen agora. Aegon tem outro Targaryen. Nome. Aegon. Nossa, tá bom. É o Egg. Egg... Mas sabe que o Aegon Improvável, o apelido era Egg mesmo, né? Sim. Olha aí. Daquele livro que, né, do Margin que ele lançou, né? O Aegon é o nome do conquistador original Targaryen, o que chegou com o dragão queimando tudo. Isso, tem 2 Aegon. Aegon o Conquistador, que foi o que chegou com as 2 irmãs, que eram 2 esposas também. Aham. Uh-huh. Deu 3 dragões e torrou todo mundo. Isso centenas de anos atrás. Aí depois tem um outro Aegon que foi rei também, que não era o primeiro na linha de sucessão. Tem um livro que chama Cavaleiro dos 7 Reinos. É muito legal esse livro, inclusive. Muito legal. Do Martin. E tem 2 graphic novels que esse Egg é o protagonista. Então, é um rei que foi um dos principais também, mas bem depois do primeiro Aegon. E esse, como ele era escudeiro de um cavaleiro, pra aprender a vida, assim... Aprender a ser gente. Aprender a ser gente. Ele, pra ninguém descobrir que ele era um Targaryen, ele raspou o cabelo. E aí... É nessa fase que se passa as 2 graphic novels. Isso, e aí ele, com o cabelo raspado, tal, tinha uma cabeça de ovo. E aí, como era Aegon o nome dele, aí ele começou a ser chamado de Egg. Interessante. Mas aí, voltando à linha de sucessão atual, você tem o Rei Louco, aí certo. Você tem os 3 filhos. Isso. E aí, o filho, o Rhaegar, teve um filho, Jon Snow. Isso. Só que, a minha pergunta é, o Rei Louco morreu. Aí, em teoria, quem vai suceder ele o filho mais velho. Filho mais velho. Só isso. Que o filho mais velho também morreu. Não, e deu pior ainda, o filho mais velho morreu antes do Rei Louco. É, mas e, olha só. É pior isso. Se você seguir a linha sucessória inglesa, por exemplo, se o príncipe Charles morreu hoje, antes da Rainha Elizabeth, o William continua sendo o próximo, cara. Mas o príncipe Charles tem irmão? Essa é a minha pergunta. Tem. O Edward é mas irmão. Mas é sempre dele, de cima pra baixo dos primogênitos. Exatamente. Se tiver filho, é o filho. Se não tiver filho, aí passa pro lado. É, exatamente. Ah, exatamente. Entendi. Se você for seguir essa linha, agora não quer dizer que o Essero seja a mesma coisa, né? Até porque o melhor claim pra qualquer trono é quem sentou naquela porra e falou, é meu. Exato. É, se você tem um dragão, te ajuda bastante também. Exatamente. Foi o que eu falei pro Fred. O Fred chegou e falou, Jon Snow, então talvez tenha preferência pelo trono. Eu falei, quem tem preferência é quem tem 3 dragões, né? No caso da parada, o Ned Stark podia ter sentado, ele foi o primeiro que entrou, ele podia ter sentado e falado que é meu. Ele optou por não fazer isso e deixou o Robert fazer a parada. É porque, na verdade, esse negócio do claim, a reivindicação do trono, no caso do Jon Snow, ela é técnica só. Exato. E depende das pessoas acreditarem, porque se ninguém quiser que o cara seja rei, o cara não vai ser rei, entendeu? Mas aquele biguinho, o nego vota nele, cara. Aí tá... Porque, se tiver algum rei que vá assumir o trono dessa sucessão, é a Daenerys, porque ele já dobrou o joelho pra ela. Sim. Então ele vai chegar assim, e agora ele falou, ai, eu não posso voltar na minha palavra, não posso mentir, então ele nunca vai ser rei. Então, mas aí dela. O Bran, o que eles deixaram no ar aí, é que o Bran falou assim, ah, eles descobriram então que o Jon Snow Targaryen, e aí que vem o negócio narrado, né, bem for dummies. Foi, gente, foi. Quem não entendeu ainda? O Jon Snow é um Targaryen. Olhar pra câmera e falar, ó, o Jon Snow é um Targaryen. E ele? E só como... faltou escrever num quadro negro. Pra ser um infográfico, né? E como ele é um filho legítimo, que agora a gente descobriu que a, porque o cara casou com a mãe dele, ele é o sucessor. Ih, vai dar merda. Quem é que vai ser? Vamos brigar com a gente. Não, ele falou assim, e a gente tem que contar isso pra ele. Terminou falando assim, vamos contar isso pra ele. Ele sabe de tudo, mas não sabe de nada. Porque se ele souber de tudo, ele saberia que ele já dobrou o joelho pra tia. É, mas ele não tava olhando. Pois é, ele tem que estar olhando pra saber. Ele tá olhando pornô pela linha temporal. Ele tá olhando. Mas aí, teoricamente, isso vai gerar um conflito na próxima temporada. Ih, mas eu que sou... Mas eu acho um conflito bobo. Eu também acho, porque no final das contas, é quem é que manda? É quem tem três dragões. Assim, dois dragões. Pelo lore de Senhor dos Anéis, ele vai montar um dragão. Você acha? Porque já fez carinho no focinho do dragão. Ah, verdade. Os dragões gostam dos Targaryens, tem uma ligação genética, sei lá, mágica, verdade. Genética. Então eu acho que ele vai montar um dragão. Mas por que pelo Lorde Senhor dos Anéis? Pelo Lorde de Game of Thrones. Tá doidão, velho. É verdade. Tô maluco que o Márcio Eles ficaram... Quando ele fez aquele carinho no dragão, que eles também fizeram um paralelo com cenas do burro do Shrek, que foi Mário, genial. Com o burro do Shrek tem outro também, aquele do dragão lá, como montaram o dragão. Exato. Quando ele fez lá o carinho no dragão, se você juntar isso com esse romance dele com a Daenerys, você já viu o casalzinho do dragão. Casal, né? 20. Exatamente. Um pouco nojento, porque é tia e sobrinho. Mas... Depende de qual sociedade, né? É da família Targaryen. Pra Targaryen não é problema, né? É, pra Targaryen não é problema. A não ser que eles contem, olha aí, essa aí é tua tia, rapaz. Porque assim, é porque a tia é de sangue, certo? Isso. Se fosse uma tia que casou com um cara, mas ela não é da família, não é um negócio tão ruim assim. Não, é só um pornô mesmo. É só um filme pornô mesmo. Né? Tucano, esse é pornô tabu. Cara, o Jovem Nerd não assistiu pornô a vida inteira, né? Pro Jovem Nerd, o filme pornô tabu é um sobrinho transando com a tia. Isso é tabu, não é? Que não é de sangue. É. Ai, ai. Mas eu acho que pelo alinhamento do Jon Snow, ele não vai na próxima temporada falar assim, e ó, meu irmão bizarro, ou corvo de três olhos, falou que eu tenho direito ao trono, então vamos conversar aí esse negócio de dobrar joelho. Não vai. Porque eu não tava sabendo dessa, eu era só rei do norte. Não sabia que eu tinha direito ao trono de ferro. Aí não tem nada a ver com o personagem, é uma loucura isso. É, não tem nada a ver. Teria que estar loucaço no ópio pra fazer isso. Sim. Assim, você percebeu que todos os personagens conspiratórios foram ou se apagando ou morrendo, terminando com o Mindinho? Parece que... tem o Varys lá. É, mas o Varys ficou meio apagado, né? Me perdoe o trocadilho, mas ele tá de vara curta essa temporada. Ele não fez nada, cara. Sabe o que rolou dessa temporada que foi legal com o Varys? Foi a Daenerys dar um aperto nele. Sim. Que era uma sim. parada que a audiência reclamava. Ele traiu o pai dela, isso, né? Aí, e isso aí. Assim, porra, e ela aceitou ele assim de boas, tal, não sei o quê. Aí teve que ter uma cena pra mostrar que... Não, tava te aceitando até agora. Agora eu quero saber, qual que é a tua, ô careca? Deu uma branquinha. Sem bolas. Qual que é? Mesmo assim, é perigoso, cara, né? Ele é um cara perigoso mesmo. Ele não é o nível Mindinho, de filha da puta, mas ele é perigoso também. Eu tenho uma questão aqui. Missandei é cagueta ou não é? Missandei é a... Google Translate. Porque alguém caguetou... Que eles iam pra Castle Rock, não foi? O Euron já foi lá e pegou lá o navio de Dorne. Não, do navio de Dorne, não. Na verdade, o navio era da Yara Greyjoy. Alguém avisou, né? É, não sei. A Missandei, então, é aquela que levou a umbigada, né? Ninguém mostrou nenhuma figura no escuro, contando segredo, lançando corvo pro alto, né? Mas aqui eles estão acertando muito, né? Na estratégia deles. Quando eles atacaram Castle Rock, a frota do Euron também queimou ali os navios dos Imaculados, né? Não tem como voltar, vai ter que ficar todo mundo lá. A Cersei também fala que ela sabe de tudo que tá acontecendo. Será que não é o Varys? Pode ser. Caraca, só faltava ser o Varys. Mas o que o Varys ia ganhar com isso? Você não sabe, o plano dele é mais longe, né? Não, tudo bem, mas caralho, realmente pode ir longe, mas vai muito mais longe do que eu poderia imaginar. De repente imaginar, ele tá achando que a Daenerys tá muito descontrolada, que existe um risco de ela fritar tudo com os dragões, e aí ele quer impedir ela. E o Varys fica ali no meio, em cima do muro, vendo pra qual lado que vai ganhar. Aí quando vê qual lado que vai ganhar, ele pula lá. Ele sempre foi assim, né? Mas, meu irmão, dadas as condições de vida do cara, ele primeiro tem que ver o dele, né? Depois ele vê do resto, porra. Porque... o cara conseguiu ultrapassar toda e qualquer dificuldade que a gente possa imaginar, que, né, que de maneira geral, ok, o cara agora morre, ele conseguiu. Se tem alguém que aguentando, só pode ser o Varys. A Google Translator é muito gente boa, muito, não é dela fazer isso. Não tem por que ela fazer isso. É pra ter um plot twist, a gente não conhece. Tem uma conversa, um diálogo do Sr. Davos, que ele pergunta, de onde que você é? Eu sou da Terra X. Lá tem umas árvores altas, tal, não sei o que. Ele não reconheci muito bem o seu sotaque. Uhum. Eu acho que baseado nisso que levantaram a teoria de que ela tá escondendo alguma coisa. Será que ela tem um passado, uma parada, um acerto de contas? É, não seria a primeira a trair a Daenerys, né? Que é a outra acompanhante dela lá. É, a Daenerys não tem um dedo bom pra escolher acompanhante, né? Vamos lá. Tudo é possível, né? Mas eu acho muito difícil até pra entender como ela conseguiria isso. Uhum. Como ela conseguiria esse contato a ponto de se comunicar. Ela não pode ser do castelo, que ela é... Ela manda conselheira. Corvo, manda corvo. Mas ela, não, ela nem tem esse expertise, sei cara. Lá. Eles nem têm corvo lá. E a Melisandre que, quando o Jon Snow chegou, foi esconder no banheiro? Olha só. Você não fale mal da Melisandre. A Melisandre nunca se esconderia no banheiro enquanto outras pessoas chegam. Isso não é do nível dela, isso é de outras pessoas. Pare com essa porra, que a mulher de vermelho é o que há. Tá? Com o colar, por favor. Você não vai falar mal dela, não. Uh-huh. Olha, pode ser o Tyrion também. Ah, não, aí é foda. Aí eu paro de ver essa merda. Pode ser, já paro de ver essa merda. Baseado na história que a gente não sabe o que ele conversou com a Cersei depois que ele descobriu que ela tava grávida. Não, Tyrion. Eu acho provável, mas jogando aqui nas possibilidades, eu botaria minhas fichas. Se tiver um traidor, eu botaria minhas fichas no Varys. Eu também acho improvável. Não acho provável, não, porque seria, sei lá, descaracterizar muito o personagem, eu acho. Seria o anticlímax do cacete, né? Mas não abandono nenhuma hipótese, não. Eu prefiro acreditar que foi o sem saco lourinho e não o sem saco de cabelo moreno. Quanta gente sem saco tem muita gente sem saco. Tem dois pelo menos ali. Ela tá ali. Ela tem uma porrada. Ela tem dois eunucos ali com ela. Dois não, tem 30 mil. Três e um exército, né? Mas tem três principais e um exército. Três principais? Aí, olha só, hein? É, três. Sim. Varys, Fion. E o Grey Worm. Ah, o Grey Worm e o exército. Torco não, o exército não tá cagando pro exército. Daí você entende, né, cara, o desespero que ela tava quando ela olhou pro Jon Snow, porque ela falou, porra, agora sim. Finalmente, faz sentido, né, mano? Faz sentido, é. Ah, mas ela tinha um monte de ataque, cara. Será que são... Talvez ela já... Tinha um Sr. Jorah. Não, mas o Sr. Jorah... Cara, Sr. Jorah, jamais. Ele, ainda que não exista, ele é a friendzone com pernas. Ele ali, coitado. Não tem jeito, cara. Ele não adianta. Para de ficar procurando cenoura nessa plantação que não tem coelho aí, não. Sr. Jorah vai morrer muito defendendo ela, né? Vai ser foda. Vai. Ah, sem dúvida. É tomar aquela lançada que é na direção dela, ele pula na frente. Calice! Essa noite. Aí quando ele morre, ela, né, estiver morrendo, ela chega e fala: ai, mas você sempre me amou, eu nunca percebi como eu estou arrependida. Se ela falar, eu nunca percebi, ela é filha da puta. Eu nunca percebi o tamanho do seu amor. Ai, meu Deus, Jon Snow, vem cá, vamos dar uma catracada monstra aqui. When people ask you what happened to you. Tell them remembers. Sobre o último episódio lá, aquele concílio de personagens principais, né? Não era o concílio de reis, não era o concílio... Vamos juntar todos os personagens principais aqui nesse concílio pra todo mundo ficar feliz? Sim. Eu achei essa cena muito mal feita. Logisticamente, ela não faz sentido nenhum. Não. Nenhum. Eu acho que na série o que menos fez sentido foi essa reunião, cara. Vamos botar a rainha... todo mundo aqui, onde é um kill cage do caralho. Exato. Pode se matar, mulher. Sabe que a garota tem dragão? Eu vou pra um estádio. Primeira pergunta, porque assim, a Daenerys, tudo bem, ela não vai matar todo mundo porque ela não virou, não tá louca que nem o pai dela. Então, beleza. Mas por quê? Assim, tudo que aconteceu até o final do episódio mostra que a Cersei tá pouco se fudendo pra todo mundo, certo? Por que ela não matou todo mundo? Porque ela, assim, ela já foi decidida a matar todo mundo. Ela tava decidida a não se juntar aos outros, ela tava decidida a trair todo mundo, tanto que ela foi o que ela fez no final. Uhum. Por que ela não matou todo mundo? Porque tinham dois dragões ali? Não, porque dragão, né? Antes do dragão chegar, cara. Não, mas ela sabia que... O dragão foi embora. O dragão deixou a Daenerys e voou pra longe. Ele volta, ela tava em franca desvantagem. Ela queria ouvir o que esse cara tem pra falar. Valeu, vou ouvir. Até aí tudo bem. A parte mais maneira dessa cena foi o Bron batendo no olho do moleque falando, vamos sair daqui, cara. Tem que lutar pra gente. Nessa hora eu falei, agora vai ser casamento vermelho 2, maluco. Velho, cara. Vai ser reunião de condomínio fodida aqui, meu irmão. Reunião de condomínio. Essa cena todinha não fez sentido nenhum. Nunca. Primeiro, quando vem chegando os Dothraki junto com o Jon Snow, com o Sor Jorah, Friendzone, então a galera toda, vem vindo o exército Lannister do outro lado. Aí os Lannister abrem espaço pra isso, pros Dothraki passar no meio. Que isso, é corredor polonês? Quando eu tava na quinta série, eu não tinha aquela benevolência. Cascudo, no mínimo, tá ligado? Cascudo. Aí, beleza. É estranho tu passar pelo meio dos caras, né, cara? Lógico. No mínimo, tu fala, vai na frente aí, meu irmão. Exato. É. Abriu parênteses aqui, falando em cascudo, o Sr. Jorah se livrou facinho da maldição, né? Nossa, meu irmão. Ah, doeu. Encontrou o melhor Ivo Pitangui, né, cara? Mas é que não, eu quero dizer, bonito, é que não teve nenhuma consequência, entendeu? Nenhuma sequela, não. É, consegui, me curei, de fato. Mas tudo bem, vai lá. Eu gosto do Sr. Jorah, cara. Eu também, eu gosto, acho maneiro. Acho que ele é um mão da porra. Eu tô com pena dele quando ele descobriu do Jon Snow e a Daenerys. Ah, que não, ele já descobriu, caralho. Ele vai contar aí. Rapidão, vocês não entenderam aquela conversa deles? Não, o que ele falou, que eu não lembro. Ele chega e tira lá a espada e fala, a espada é tua. O cara fala, não, tô velho demais pra essa espada, toma a espada de volta. Eles estavam falando da Daenerys, velho, não é da espada. Estavam falando, caraca, do pinto deles, é isso? Não, caralho. Da Daenerys. O que tá rolando no mid-season, entre essa temporada e a próxima, é o Tyrion contando pra todo mundo que o Jon Snow pegou. Quando começar a próxima temporada, vai estar todo mundo se olhando, assim, na sala do trono. E vai estar o Sor Jorah chorando. Hello, darkness, my old friend. Pô, a minha espada, mano. Pegava a espada, caralho. Pegava a espada. Mas aí, olha só. Vai. Aí tem aquela conversa toda maluca. Aí o Hound, que virou motoboy no final, né? Trouxe mochila de motoboy. Caralho, que força, maluco. Parabéns pro cara. Maneiro. Antes dele ir lá buscar a parada, ele vai e encontra com o irmão dele, com o Montanha. Dá um recadinho meio sem graça ali. Pois é, tá todo mundo Clegane Bowl, né? Finalmente se encontraram. A luta mais esperada aí do... Exato. Pô, mas pra essa luta acontecer na próxima temporada, vai ter que ser o Hound e vai ter que ser a Brienne junto, malandro. Porque o Hound sozinho não mata o Montanha, não, nem fudendo. É difícil. Então, né? Mas aí não fez sentido os dois se ficarem frente a frente, tá ligado? O cão ir lá falar com ele, antes de todo mundo começar a conversar e falar. É muito maluco. É uma reunião assim, mano. Então, já que ninguém tá falando nada, deixa eu ir lá esculachar meu irmão, que eu nem sei já. Não, ele tá aprendendo a dançar ainda, ele só fica passinho pra frente, passinho pra trás. É só isso que ele faz. E o Euron também, depois que mostra o zumbi, vai fazer assim, maluco, isso, não, para. Antes disso. Não, antes disso, ele pira foda. Ele pira foda. Esse cara. Ô, sem saco. Ô, anão do caralho. Primeiro ele zoou sem saco. Aí, sem saco, jura lealdade a mim? Ou eu vou, sei lá, fazer o que com a tua irmã? Você tem um monte de rei ali, meu irmão. Fica quieto aí, cara. Exato, cala a boca, cara. Tá falando de lealdade? Você não... Se tivesse um RP ali, o cara tinha desmaiado, infartado, tá ligado? Porque foda-se o protocolo, né? Exato, foda-se. Não. Aí o protocolo aqui, temos reis, rainhas e... Aí ele zoou o capado, aí ele vira pro Tyrion depois e fala, ai, anão, na minha terra? O que a gente faz com o anão? A gente joga no mar, caralho, porque pra animar a família. Seu meio homem. Pô, aí, galera, what the fuck? O que tá rolando aqui? E de repente, isso foi uma tática da Cersei pra irritar os caras, entendeu? Uma tática pra deixar os caras ali meio, entendeu? Na defensiva, meio intimidados e tal. Essa combinação dela com esse cara foi muito esquisita pra mim, cara. Foi, né? Ele fala assim, aí, ó, eu sou um cara sinistrão, falo pra caralho, mas zumbi é um negócio que eu não topo, não. Vou morar. Na vou ilha. Embora, vou pegar meu barquinho. Zumbi, mulher doida, tô fora. Então pode ser isso, cara. Ele fez isso já, sei lá, eles estavam tentando encontrar uma brecha pra ele sair dali. Ele tava jogando umas iscas ali, né? Aí pintou o zumbi e o cara falou, essa. Ah, peraí. Mas aí o cara também tava de sacanagem com a Cersei, né? Porque ela falou aquela hora lá. Ele tava lá zoando o tiro, aí, pera curta, né? Aí ela fala assim, ou você senta ou você vai embora. É, então, é tipo, só faltou piscar. Ou você senta ou você vai embora. Aí eu vou sentar. Didi Mocó. Bonitinho assim. Ah, vou sentar porque não serviram a pipoca ainda, pô. Aí ela, filha da puta, tem que ir embora. Não sei o que ela. Ficou olhando pra ele e falou: sai. Aí veio um round com de motoboy de delivery de zumbi. Joga o zumbi corre, até lambeu o nariz a Cersei. Caraca. O Montanha não faz nada. O Montanha não dá o passinho. É. A porra do round era um elo. Um elo resolvia o problema. Exato. Ele comia a cara da Cersei e resolvia. Acaba tudo. Não tem mais série. Acabou, resolveu. Daenerys no trono, todo mundo lutando no Nox. Exato. Vacilou demais. Nego ficou reclamando do vacilo do Jon Snow. E essa vacilada do round? Do round? Você deixasse a corrente solta. Tá. Tava resolvido tudo. A Cersei morre, acabou a guerra. Sem queimar nada. Sem queimar porra nenhuma. Aí o pessoal ia levantar, gente, beleza, tudo resolvido, certo? Vambora. Aí depois vem aquele papinho de eu não vou fazer nada, não sei o que lá. Aí o Tyrion vai atrás da irmã. Uhum. E o galera fica esperando ali. A gente falando, ah, tamo fudido. Vou ficar aqui nessa arena da morte, esperando o exército inimigo vir matar a gente. Não faz sentido, eles ficam lá esperando. Não é que a gente vai esperar você no barco, a gente vai esperar no puteiro, em qualquer lugar. Não, vamos esperar aqui. Aí o Tyrion vai, aí a gente não sabe a conversa que ele teve com a irmã de verdade, né? Acho que nem o roteirista sabe, cara. Ele termina falando assim, você tá grávida. Então, mas depois disso teve um diálogo que foi o que convenceu ela. Não sabe, exatamente. E aí a minha pergunta é: o alinhamento lá do Tyrion diz que ele agora é bonzinho, certo? E a gente não sabe que conversa real que ele teve com ela pra convencer ela. A gente não sabe o acordo que eles fizeram. É isso que eu quero dizer. Mas porque no final da temporada, quando ele vê o Jon Snow coçar a porta da Daenerys, ele fica com uma cara meio assim. Ele não fica com uma cara de, ah, eu já esperava por isso. Ele fica preocupado, Tem uma teoria. Eu não concordo com essa teoria, tá ligado? Mas a teoria que eu entendi, que eu ouvi. A Cersei chega e fala assim, o que que tá fazendo, Jaime? Ele fala, não, tô aqui fazendo a logística pra gente ir pro norte. Ninguém falou que a gente vai pro norte. Não, eu dei minha palavra. Ela fala, cara, você sempre foi o Lannister mais burro. Ela fala isso, não fala? Fala. Sendo que o outro Lannister que ainda tá vivo é o Tyrion. E ela acabou de trocar ideia com o Tyrion. Ele tava querendo ir pro norte e ela falou que não vai pro norte. Então, assim, dá alguma coisa a entender. Depois, quando eles começam a brigar, ela falou, ninguém... O Euron foi pra... buscar a tropa de ouro lá, dourada, não sei o quê, os elefantes e o cara era quatro em Essos. Você acha que alguém me abandona assim e sai vivo? Ele não me abandonou, ele foi lá buscar os caras. Aí beleza, o Jaime sai vivo. Então, por que ela deixou ele sair vivo? Por que que o Montanha não matou? Não, eu acho que é pelo mesmo motivo que o Tyrion não matou, né? Pô, se ela não matou o Tyrion, vai matar o Jaime? A teoria que diz que é o seguinte, que o Tyrion fez algum acordo com ela, ele sabe que ela não vai, só que ela não matou o Jaime, que se ela mata o Jaime, o Tyrion fica puto, tá ligado? Bota tudo a perder. É uma teoria. Eu acho que ela não matou o Jaime porque ela tem alguns sentimentos ainda por ele, por ser irmão, amante... Acho que ela deveria ter matado. Ia ser foda se ela tivesse matado o Jaime. Ia ser o ápice do personagem. Sim. Você fala, caralho, agora essa mulher virou capeta mesmo, meu irmão. Porque nada fica entre ela. Exato, ia ser perfeito, cara. Ia ser foda. Primeiro porque a gente não precisa mais de um Lone Ranger. A gente já tem o Sr. Jorah, já tem uma porrada de guerreiro, não precisa desse cara. Ela poupar o Jaime e ela poupar o Tyrion são coisas diferentes, né? O Tyrion certamente fez algum acordo com ela ali, que a gente não sabe qual é. E aí, minha dúvida é, será que o acordo do Tyrion vai beneficiar a Daenerys, vai beneficiar o povo, vai beneficiar a Cersei ou vai beneficiar ele? Porque o Tyrion é um personagem que era o super inteligente, caralho, e que... Também tá meio apagado. Tá meio apagado. Será que ele tá fazendo um plano pra ele no final? Seria interessante. Ele sentar no trono. Né? Seria interessante. Enquanto isso, ele tá mandando alguém lá que fazer uma versão menorzinha do trono. tá mandando fazer aquele banquinho de barbeiro. Sabe quando essa criança vai no barbeiro? Bota um banquinho no chão. Sabe o que me deixou mais encucado nessa história toda? Como que o Tyrion conseguiu chegar na frente da Cersei de volta na arena? Não faz sentido nenhum. Ele saiu muito antes. Ela foi trocar de roupa. Ela trocou de roupa. Ela trocou de roupa. Literalmente trocou de roupa. Ah, bom. Porra, ele tinha que dar um pique. Fodido. Peraí. Você, porra, velho. Eu esperava mais de você, cara. Você viu Ilha da Fantasia há quanto tempo? O Tatu corria pra caralho pra falar: o avião, patrão, o avião. When people ask you what happened to you, eu comecei a achar que aquele negócio do Exército Dourado, do banco, é meio Deus Ex Machina pros Lannister, porque os Lannister estão fodidos e tal. Mas depois eu fiquei pensando, não, se bem que eles estão preparando esse negócio do ouro do Highgarden já faz um tempo. Então faz sentido eles comprarem os mercenários. Esse negócio de banco de bravos, exércitos e esses, eu fiquei com a impressão que Westeros é tipo uma roça. Parece que, sei lá, a guerra é em Santos e São Vicente. Sabe qual é? Porque, tipo, não tem banco. Não tem banco, cara, tem que ir pra São Paulo. Cara, tem que subir a serra. A imigrante. E a galera do... O Tio é do Guarujá. Clube de balsa. Essa que é a parada menor, que a gente tá olhando uma história que whatever pro mundo de verdade, sabe? Tem um mundo lá fora. De mapa, Westeros é Inglaterra, né? É bem... Não só Inglaterra, né? Grã-Bretanha. E aí, teoricamente, o que tiver mais a leste é o continente europeu. Mas de cultura, parece que Westeros é mais Europa e Essos e as cidades livres é mais Estados Unidos, tá ligado? É mais Ásia, não é? Mas o Oriente Médio, né? Os caras são meio árabes, pô. Não, mas não isso. Não é isso, não. É que lá são as cidades livres. Tem a parada de até que na série é diferente dos livros. Cara, porque Bravos é uma cidade... Né? É a cidade onde vão todos os escravos soltos, sacou? Porque lá não tem escravidão. E a Cersei fala na série que Bravos tá perdendo dinheiro porque a Daenerys acabou com a escravidão, sacou? E não faz muito sentido porque é ao contrário. Bravos é a cidade livre. Mas, pô, não é porque eles são livres que eles não financiam os escravagistas de outros lugares também. Exatamente. Agora, o próprio Targaryens, eles vêm de um outro lugar, que eles só saíram de lá pra Westeros, que eu não me lembro agora o que que é, cara, mas o... Valíria. É, o Valíria aconteceu alguma merda lá. Teve um cataclisma lá e uma Targaryen teve uma visão falando o que que ia acontecer, e aí eles sabiam com antecedência e saíram. Na Valíria... Tá quieto lá no lugar deles. Na Valíria, nem todo mundo era Targaryen na Valíria, e todo mundo tinha dragão. Uhum. Então o dragão não é uma parada exclusiva de Targaryen. Valíria é tipo uma Atlântida, né? Um lugar mais... Isso. Mais mágico, mais civilizado e tal, mas que sucumbiu. Se fudeu. No sucumbiu, livro, né? O Euron, ele acha uma corneta, um horn que mata dragão lá em Valíria. Caraca! Ele tá em posse com essa porra lá, ele tá em posse dessa porra lá no livro. Sério, quando eles falaram de elefante no exército, eu falei, isso vai ser foda demais. Isso vai ser igual, vai ser nada, então, hein? Porra, eu aceito. Eu aceito. Agora, duas perguntas finais. Talvez palpite, possa palpitão. Não, palpitão ainda não. Mas a primeira pergunta é... O dragão que cospe fogo azul. Sim. Curtiram? Não curtiram? Eu esperava um dragão que cuspisse gelo. Eu fiquei um pouco frustrado. Não decepcionado, achei ruim. O gelo não ia derrubar o The Wall, né? Então... A minha teoria de como ia ser o final de Game of Thrones, eu acho que foi muito... Então, veja bem. Final da temporada. Final da temporada, né? Dessa temporada. Final do Game of Thrones em si, eu já sei qual é, mas não vou contar pra vocês. Nah. Dessa temporada, eu imaginei que seria o seguinte. O dragão Undead mudaria o Breath Weapon dele de fogo pra gelo. Ele congelaria a berola da muralha, a água, e eles passariam ao lado da muralha. Por quê? Magia é uma porra literal. Nenhum undead pode passar pela muralha. O que que os caras fizeram? Já que não dá pra congelar o chão, ele simplesmente derrubou a casquinha da lateral da muralha. O undead não passou pela muralha, amigo. Ele passou do lado da muralha. Morou? Magia é uma parada literal. Algo que se nota no mundo de Game of Thrones. E eles simplesmente arrumaram um cheat code. Não dá pra passar por cima, não dá pra passar por baixo, não dá pra escalar, mas dá pra passar pelo lado. Só que pelo lado tem um mar. Tá bom, então a gente corta esse pedaço aqui, foda-se e passa do lado. A magia continua, por si só. Nenhum undead passa por cima, atravessa, é o caralho. Mas passar pelo lado, aparentemente rola. Ou seja, você ficou enchendo nosso saco com essa tua teoria e não dei nada. Não, teoria de que a muralha ia ser destruída. Olha aí. Não. Foi meio lá, meio cá. A muralha não foi destruída. O cara cortou um cacarequinho dela. Ué, mas... E eles passaram do lado como eu havia sugerido. Ou seja, eles ouviram o que nós dois falamos. e chegaram ao mesmo tempo. Mesmo tempo. Deve ter sido mesmo. Faz todo sentido, não faz? Não. Porra. Tem essa teoria de que a muralha ia cair. E tem a teoria até de que tinha um dragão dentro da muralha, né? Congelado dentro da muralha? Que era parte da magia, era isso? E aí ele que ia destruir. Quando ele saísse de lá, ele destruía a muralha. É, mas deu certo, não. Funcionou isso com o dragão virar casaca. Sim, é. Eu não curti o fogador. Você curtiu? Aqui, não, é maneiro, né? É maneiro. Eu esperava gelo, eu esperava... É fogo de gás encanado, né? Pô, chama azul é presença de do Evil. Pico de Bunsen. Tem, tem um filme, acho que chamava Warlord, Warlock, porra assim. Era um filme de um cara que era caçador de bruxa, de demônio, essas porras. Os sinais que tinha uma entidade, um espírito maligno, demônio, que seja, no local, era o leite que coalhava e chama azul. Chama azul. Ele tá no avião... Essa cena é muito maneira. O filme é antigo, deve ser tosco hoje em dia. Não deve passar na casa dos 15 anos. Mas tinha uma cena maneiríssima em que ele tava no avião e aí a mulher do lado dele abria aqueles copinhos de leite pra botar no café, sabe, que tem nos Estados Unidos. E aí quando ela vira assim, o leite tá coalhado. Aí ele... E aí era... O filme é tão antigo que ele fumava no avião, pra você ter uma ideia. Aí o cara vai acender o cigarro do avião e a chama é azul. E o cara, caralho, aí o cara se mexe, tá? Tem um demônio aqui dentro do avião. E aí quando veio a chama azul do dragão, eu lembrei disso. Maneiro, chama azul. Warlock, né? Warlock, isso aí. Era maneiro esse filme na época. Hoje e o Tormund e o Beric? Morreram ou viveram? Cara, ficou todo mundo falando, ah, meu Deus, eles morreram. Mas não, velho, ele parece até olhando, como se estivesse olhando de longe, sacou? Ali é pra morrer, eles morreram. Mas pode ser que eles... Eu acho que eles não vão morrer. Eu não quero que eles morram. Mas eu também não. Não, sabe por quê? O Tormund vai ter... os dois vão ter uma morte que não vai ser assim, vai ser uma morte mais pessoal, digamos assim. É porque a morte do Cock lá, do clérigo, foi uma merda no final. Assim, foi legal, foi morte real. Foi uma morte mundana. É, mas foi uma morte Cornwall, né? Foi. Já tomou uma dentada de urso Undead e morreu congelado. É. Na verdade, todo mundo deveria ter morrido congelado naquela noite. Aliás, mas... eu tava falando, por que as pessoas estavam passando frio com duas espadas que pegavam fogo ali? Então, os NPCs morreram e foram daquela mora da caralha. Uhum. O Tordimir, ele morreu, teve uma morte dele mesmo. Ele lutou contra o urso, tomou a mordida e morreu congelado. Uhum. Tu sabe o que aconteceu. Tipo, o Tormund morrer sem aparecer, morrendo, tá ligado? Bizarro. Seria bizarro. Ah, mas aí eu vou falar de um personagem que morreu sem aparecer morrendo. Quem? Ciri o Forel. Ah. Onde tá a justiça, ô senhor Russell? A não ser que ele apareça fodamente na última temporada. Pô, cara, isso é épico. Ele aparece em Winterfell e fala, muito bem, Arya, muito bem. Well done. O Tormund morrer também ia acabar com o melhor triângulo amoroso da série, que é ele, o Sandor e a Brienne, né? E o Jaime agora, né? E o Jaime agora que tá solteiro na pista. Essa última temporada tá indo pra um Sense8 mesmo, hein? When people ask you what happened here, tell them the North remembers. Agora a gente tá aqui falando que a gente não se importa com a redenção do Jaime Lannister e tal, que fosse, que tinha vários momentos que ele podia ter morrido que ia ser maneiro. Eu quero saber da redenção de Theon Greyjoy. Puta, cara. Uma merda incrível, né, cara? É uma merda incrível. Quando ele tava lutando com o maluco, primeiro tem aquele papo furado lá com o Jon Snow. Uhum. Tá, ok. A gente já esperava esse Jon Snow mesmo. Não, o bate-papo até é ok. É legal. Aí ele vai pra praia, luta com o cara, leva chute no saco vazio. O cara fica, ô? Aonde no mundo que não ter saco é vantagem, meu irmão? Porque cada chute, cada joelhada no saco era uma bombada de estamina no cara. Ele ficou mais forte. Porra, ele revidou. Ah, agora que eu levei chute no saco que eu não tenho, eu vou dar porrada em você. Ah, meu irmão. Ele não é um personagem que tu fala assim, caralho, esse cara lutava pra caralho, mas aí depois que ele foi torturado, mutilado, ele ficou um merda. Ele só era um bom arqueiro. A parada que ele era bom era ser um bom arqueiro. Nossa, nossa. Calma, Jovem Nerd. Não, o Tion vai matar o Night King com o arco e flecha. Isso é muito caído. Caralho! Anota aí! Anota aí, filha da puta! Theon Greyjoy com arco e flecha. O Bron acertou um dragão voando com arco e flecha gigante. Então ele não é o único que ele não pintaria, não. Não vai ser. Pelo amor de Deus. Tomara que não. Tomara que não. Primeiro que essa série não pode ter final feliz, né? Isso vai ser um problema. Se for final, casamento do John com a John Harris. Se rolar John Harris. John Harris. Mas eu quando o Tion tava lutando com aquele maluco lá, bárbaro da Ilha de Pedra. O primo do Euron. Irmão do Euron, né? E os dois caem no chão, que ele derrota o cara, teoricamente. Porra, eu acho que os outros caras tinham que chutar o Tion. Ah, seu filho da puta, é um merda mesmo. Tá, chute, a gente vai pra uma ilha, tchau. Sozinho na praia. Essa cena não faz sentido nenhum. Nenhum, né? Ele briga com um cara que, porra, se ele lutasse 100 vezes, ele perdia 100 vezes. Aí tem essa parada de chutou o saco, ele deu um sorrisinho e estamina, né? Vou matar. E mesmo quando ele bateu no cara lá, que era o líder de todo mundo, não faz sentido nenhum. Os caras chegaram e começaram ele grita, Yara! Aí todo mundo, Yara! Yara! Velho! Foi muito nonsense isso, brother. foi a galera que vira casaca assim muito rápido. Não faz sentido, sabe por quê? Porque parece que as pessoas esquecem. Memória com cachorro, um monte de cachorro na praia ali. Os caras lutaram com o Euron dois dias atrás. Tomaram um pau inacreditável. Agora nós que somos os merdas que sobreviveram, que provavelmente todo mundo fugiu igual ao tio, vamos nos juntar pra ir lá derrotar a armada foda do cara e resgatar a mulher? E já tinham decidido se aposentar e mandar no Caribe, né, cara? Era ser um plano. Nossa, cara. Essa redenção não rolou. Essa cena tinha que ter sido exatamente assim. Tinha uma luta com o cara, aí leva chute no saco que não tem. Aí derrota o cara, aí cai na praia cansado, aí os outros caras chutam ele, entram nos barcos e vão embora, deixa ele na praia. Seria foda, ele volta pro castelo, todo cheio de areia e sangue, olha pro Jon Snow, aí o Jon Snow faz assim, ele entra pro quarto pra tomar banho, sei lá. É, pai, só olha pro perigo do Theon Greyjoy matar o Night King. Não vai, cara. Não tem a mínima chance. When people ask you what happened to you, tell them the North remembers. Olha só, o que a internet tá falando desde o episódio, o penúltimo episódio, é que Game of Thrones virou uma fanfic. Ai, cara. E aí, o que vocês acham? Virou fanfic? Não virou fanfic. Ou não virou? Cara. Eu acho que não também. Elas são muito extremistas, ou elas amam, elas odeiam. Elas não conseguem ler a temporada, pelo menos isso é o que eu acho. Elas não conseguem ler a série, porque assim, quando você lê um livro, você não consegue ler e definir um livro por um capítulo que você desgostou. E as pessoas são assim, esse episódio foi uma merda, essa série é uma merda. Essa foi a pior temporada, essa é a pior série do mundo. Bons tempos que nego matava o Ned Stark no primeiro episódio, sei lá. Sabe? Mas por que você acha que estão chamando de fanfic? Porque ninguém morre, porque estão shippando a Daenerys? Porque querem, estão fazendo o que os fãs querem? Então. É isso? Eu não sei se estão fazendo o que os fãs querem, porque tem um monte de coisa que eu quero que não tá acontecendo na série. Vamos combinar que, mal ou bem, a série toda converge pro Jon Snow encontrar a Daenerys, né? É, a gente falando isso há anos. Então, a gente vai recebendo, temporada a temporada, vai recebendo informações que nos levam a pensar mais amplamente que a série está convergindo para isso. Sim. Então, assim, não é a audiência quis que shippou o casal e por isso eles fizeram... Não, velho. Mesmo porque se os caras ficarem se preocupando e lendo e indo atrás de feedback de todo mundo, porque assim, o que a galera fala na internet representa muito pouco do que a audiência da série, você sabe, né? Feedback que acontece online, ele não é proporcionalmente grande, ele só é barulhento. Eu acho que, pô, se os caras vão ficar analisando o comportamento, vira novela da Globo, né? Que fica analisando... E aí vai mudando a novela, exato. E esse pessoal, o pessoal não tá gostando, vamos tirar, vamos mudar aqui, porque, pô, eu acho que o cara tem que traçar uma reta e seguir, entendeu? Eu também acho. Tanto que isso tá, parece estar bem definido desde antes. E a gente já viu isso acontecer e dar errado em Lost, né? Pois é. Lembra que mataram o Rodrigo Santoro porque a galera não gostou dele? Mas eu acho que, na verdade, quem fala, é pouca gente que fala isso, mas faz barulho, porque fala muitas vezes, insistentemente, e dá a impressão que é o mesmo, mas a série tá tendo aí picos de audiência. O tom de crítica é o mesmo da audiência americana e da audiência brasileira? Não faço ideia. Não também não. Ideia. Como é que é aí, tu sabe? Não sei, nunca conversei com nenhum americano sobre o que eu... Caralho, cara. Mas olha só. Então, a muralha está aberta, começou a nevar em King's Landing, que é um big deal, finalmente, né, inverno. Aí, e a gente espera que a próxima temporada seja a grande noite começando, porque... É, já tava mais escuro ali quando o Jamie tava... Tava escuro e tava começando a nevar, exatamente. Então acho que a próxima temporada vai ser toda escura. Mas aí, o que vai acontecer? Que a próxima temporada é a última temporada. Isso. Não se sabe se vai ser em 2019, 2020, ninguém sabe quando ela vai vir. Não tá anunciado, né? Não, acho que é 2019. Ai, meu Deus, 2018 inteiro sem... Não, vai ter Westworld, né, pra compensar. Pelo menos. Vai ter Copa do Mundo, né? Vai ter Copa do Mundo na Rússia, vai ser um negócio. A minha única preocupação pro final de Game of Thrones é um final feliz. Uhum. Porque isso não é uma série feliz, nunca foi, entendeu? Então, tipo, Daenerys, essas porras, sabe? Uhum. Não tem a ver com Game of Thrones, entendeu? E juntar família e morar todo mundo no, sabe? É, mora... Peraí, você consegue imaginar um final que não seja esse? Eu, na verdade, não consigo... O final que o Jovem Nerd tinha dado o Mindinho, eu achava interessante, só que acabou de ser degolado esse final. É. Eu não consigo ver um final feliz pra Game of Thrones, porque, teoricamente, a história, ela não acaba. A gente só viu um pedaço da história. A gente já viu essa história começada, sim. Né? Uhum. Que era o Robert, ele teve a revolta, era uma história gigante que a gente não viu, mas a história que a gente tá acompanhando, ela, entre aspas, começa na revolta do Robert e te pega no momento em que o Robert tá zoado, decadente, e os acontecimentos que acontecem depois da morte dele e do Ned Stark. Mas tudo isso é um arco que está indo para o inverno, e isso que a gente vai ver agora, né? Uh-huh. O Winter's Coming... É, o arco que a gente tá assistindo. É o arco que a gente tá vendo desde o início. Então, mas essa história depois não vai acabar. Tipo, vamos supor que tem um final de novela. Tem um casamento com a Arya levando as alianças, porque ela é a mais baixinha, sabe? Com o fantasma levando. Fantasma levando a marcada almofada na cabeça. É, isso, tá isso. Ou então debaixo do papo aqui, que nem um São Bernardo, tá ligado? E tem vários casamentos, casa o Tormund com a Brienne. Nossa, cara, que final, merda. Um final maluco, assim, de novela mesmo. Tipo, o Sr. Jorah casa com a Cersei, sei lá. A Cersei vai morrer, né? Isso a gente pode ter certeza. Finais inesperados. Isso não vai ser o final, de fato. Vai acontecer outras coisas, porque essa história continua, ela não tem fim. O meu medo é esse, o final do arco que a gente tá assistindo ser essa merda, entendeu? Do Jon casar com a Daenerys, vencer a guerra e serem a beleza de King's Landing. Então. E de Westeros. Tu quer, então, que tenha o Jack morrendo, afogado e congelado no mar do Titanic? É isso? Não, olha só. Um final que não vai ser os mortos ganharem. Isso não vai acontecer. Porque senão não tem sentido. Sim, parado. Lógico. Eles vão ganhar, né? Uhum. A gente pode ter meio que certeza aqui que eles vão prevalecer de alguma forma contra os mortos. Sim. Vai ser foda, vai morrer uma porrada de gente. Sabe qual seria o final bom? A galera vai pro norte. Como tá acontecendo agora, né? Uma galera vai pro norte lutar com os undead, certo? Uhum. Aí eles ganham dos undead, aí eles voltam pro sul pra lutar com a Cersei. Uhum. Aí a Cersei mata quem sobra e ela fica sendo a rainha. Puta que pariu. Esse seria o final foda. Caralho! Esse é o final que ela tá planejando. É. É o sonho dela. É porque, assim, você meio que definiu, parece que nessa série eles meio que entraram na parada técnica de RPG e falaram assim, vem cá, os zumbis andam na água? Não. Ah, beleza, então vou morar numa ilha. Isso vou ficar feliz maluco. Pra sempre. Né? Foda-se, você tá um monte de zumbi em Westeros. O mundo é muito maior que Westeros. Não, mas os caras vão lutar. Tem uma galera que vai lutar. Eles lutam e ganham porque eles têm o fogo branco lá. Porque eles têm... Porque eles têm o Jon Snow. Tem o Jon Snow? É. Aí, no final sobra a Cersei e sobra o Euron. E eles se casam porque ele ajudou ela a vencer. E ele cria o filho do Jaime sem saber. Nossa, cara. E aí, ó. Aí sem a roda saber. Funcionando. Tudo nossa, a ver. Nossa. Tudo a ver com Game of Thrones. Ela tem o filho do irmão, mas o Euron acha que é filho dela. E eles continuam reis. E ela negociou com o Tyrion pra ele continuar como o mão do trono. E aí, ó. Acaba no último segundo, aparece a Arya tirando um rosto, porque ela é a única que sobreviveu dos Stark. Tá, isso e aí ela vai continuar... E ela é o Euron. Ela vai continuar a vingança. Ela é o Tyrion. Puta que pariu. não sei, é bem difícil. Você acredita mesmo nisso, né? Eu quero acreditar. Não. E ó, eu ainda digo mais, Varys ainda pode mudar de lado de novo, hein? Ele pode se aliar a Cersei. Pode, de fato pode. Então na cena final aí, aparece o Varys saindo e a Arya vendo quem tá ali pra matar, fazendo uma nova lista, nova lista da Arya. Vamos estabelecer parâmetros aqui. Esse final meio pouco louco que o Azaghal deu. Que tu quer ver casamento? Tu quer ver casamento no final da novela? É o extremo da loucura, assim. Tipo, caralho, ninguém vai gostar dessa merda. Só ele que ele vai falar, acertei tudo. Pera aí, deixa eu acrescentar. Nesse meu final, eu até aceito que o Ed Sheeran cante no casamento. O Aaron. Mas olha do só. Outro lado. Não, aí do outro lado, o mais escroto é... Aí a Arya tira a cara do Ed Sheeran. canta no casamento, ele tira a cara, puta, é a área. Que pariu. Aí eu fui a foda. E aí tem sentido ter o Ed Sheeran na série. Que ela pegou o rosto do Ed Sheeran, cara. O outro lado é o casamento da Daenerys com o Jon Snow. E final feliz. O melhor final não tá em nenhum desses extremos, assim. Mas eu não consigo imaginar o que, que é o meio. Tá tudo se encaminhando pro Jon Snow terminar no trono, né? Ele vai prometer reconstruir o muro e que o Alves, eles vão pagar por isso, com aquele biquinho e tal. Sabe o único cara que é o, eu acho, fodão? Guerreiro fodão. É o Sir Jorah. O Bron também é, mas o Jorah também é, cara. Jorah é consistente. O Jorah, todas as lutas que teve, ele perdeu. Pra quem? O Jorah, quando ele tava na arena lutando como escravo, foi salvo pelo Gongo, velho. Qual que foi a luta que ele ganhou? Na arena, onde que ele foi salvo pelo Gongo? Pelo dragão? Ele tava apanhando. Não lembro, não. É, isso aí. Mas o Jorah... Então vamos mudar a minha frase, para parecer mais inteligente. Sabe quem eu acho? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.